97 aqui, sempre na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde! Boa tarde! Estamos aí, seus favoritos melgaços. Não somos balão, mas estamos no ar. É verdade, estamos no ar com mais um Estádio 97. 16 anos de programa, hoje eu consegui realizar um sonho, RG. Hoje tem uma convidada aqui para explicar, eu trouxe uma psicóloga. Trouxe uma psicóloga, daqui a pouco nós vamos apresentar ela aqui. Quer dizer, então você a trouxe para encerrar a carreira dela, é isso? Não, ou a nossa. uma é coisa fácil, é certa. Nossa. É mais fácil encerrar a dela. Isso aqui é permuta, RG. É muito louco. ela veio aqui para fazer uma consulta com o Domênico, mas... Não, ele fugiu. Não, é justamente isso que eu ia dizer, uma coisa é certa, vai todo mundo se consultar um pouco aqui hoje. Óbvio. Mas tem louco aqui. Ah, eu sei que tem um que vai se consultar um pouco mais. Eu não preciso nem dizer quem é, né? Mas daqui a pouco, aí depois das manchetes, eu vou apresentar hoje nossa doutora aí, pra tentar explicar um pouco as loucuras do estádio, do Medicare, do futebol, da vida. Do torcedor, né? Do torcedor, do ser humano. Do torcedor, é verdade. Vai ser bem legal. E daqui a pouco vem a segunda parte da entrevista. Com Como a segunda? É a que faz os ingressos do Morumbi. O que ele sente, por que ele faz as pessoas se sentirem mal. A segunda parte com ele. Quem é o responsável? Por que você faz isso? Eu quero saber. Sensacional. Segunda parte. Logo mais no meu programa. Dá notícia, você viu? Bateu pra novela de novo. E aí, foi bom. Ah, é? Bateu de novo? Moda foca, Gugu, moda foca. Ah, não vem falar do tricolor, não. Bateu no Bial, bateu em todo Pedro mundo. Pedro Bial, Big Brother Brasil. Seguramos o Big Brother. Eu falei, nada de não, não adianta não. Eu voltei, mas eu voltei com o Bugalu, vai ter um de volta pra minha terra. Vai ter a banheira do Bugu. Daqui a pouco da banheira do Bugu. Vai ter o Cidade contra a Cidade? Sabe quem vai estar na banheira do Bugu? Uma banheira exclusiva. Vai estar a Susana Christoffen, a Sandrão e a Bakusudaga. Mas ó, tá na cara. Pedacinho do japonês assim apoiando. Olha o pedacinho, pega o Borelha. Pega o japonês, olha. Tá na cara que o povo brasileiro gosta de tragédia, cara. Gosta. Meu Deus do céu. Depois reclama do país, né? E hoje é um dia triste também. Morreu o Leonardo Nimoy. Pelo Spock. O Spock morreu. Do Jornada nas Estrelas. É verdade. Ninguém a ira será... de Spock. É, porque ninguém vai ser... A ira ser... de Spock. Não adianta outro fazer Spock. Spock é Spock. Spock é o Spock. Spock é o Spock, não adianta. Certo. Olha, muito com todo respeito ao Spock, mas eu acho a Jornada nas Estrelas muito chato. Não, você não assistiu o antigo. Cara. Ah, então. O antigo era legal pra caramba. O antigo era muito legal. Fala, seu mas mesmo. Até Star Wars aí também, que é um filme mais atual, RG, que regravaram, aí fizeram... uma nova edição, mas eu também não gosto. Esse negócio do espaço acho chato. A nossa época era TV Colosso, mano. Aí a questão não é de questão de geração. A questão é se você gosta de ficção científica, entendeu? Aí é uma outra história. Poxa, isso tinha na televisão todo dia. Não é por geração que você vai gostar de filmes, às vezes, mais antigos e que não são necessariamente da sua geração. Fala, seu Bento. Vai, começar as manchetes. Eu tava pra engenhar aqui antes, sexta-feira já choveu. Hoje... sexta-feira vai fazer uma noite bonita. Qual a recomendação para hoje? Um psicólogo no estúdio? Isso. Psicólogo geralmente ele gosta de olho no olho, né? Então você tem que hoje, sexta-feira, ir pra luta, olhar no olho e falar pra ela: quero contar estrelas no céu da sua boca. Boa, Gê. Parece uma música de Axé, né, mano? Estrelas no céu da sua boca. Começar com o Santos, então. Vamos começar com o Santos Futebol Clube. Vamos começar. Ah, que beleza. Tá no ar. E aí, RG? Fussa, seu Bento. Como vai ser o final de semana aí? É rosco-fosco, né? Não tem clássico, aquele joguinho grande contra pequeno. Tem que atropelar, passar por cima. É. Pacaembu, o famoso jogo pra galerinha, pra molecada, é isso aí. Vai embora, né? E vamos que vamos. Sem novidade. A única novidade aí, novidade não. Né? A única indefinição é esse assunto que saiu aí essa semana de Voltão, Thiago Ribeiro, e vai, não vai, fica, não fica. Mas o Valência deve ficar com a Valência vaga do Luiz Otávio. Valência já treinou, né? O Lucas Otávio deve... Pode fazer. Lucas Otávio é o nome do jogador? Né? É. Nome de mordomo. Lucas Otávio. Lucas. Então é isso aí, Gé. Lembrando que o Peixe pega o Linense. Grande Linense. Certo? É isso aí. Uma boa, aqui. Boa vitória ao Peixe. Vamos ao Tricolor. Vamos ao Tricolor. Olha aí, Sombra. Tricolor de tá indo um 8 e tá chegando um 8. Sim. Né? Tá indo o Maicon, está indo para o Grêmio. É, possivelmente o destino deve ser, ele pediu para não ser negociado, tá, tá aguentando. Só quero dizer boa noite a todos vocês e que todo torcedor de São Paulo me agradeça, porque eu que pedi isso. É, e eu faço, o que eu faço contigo? É, você me aguenta, eu ganhei muita coisa para ti, você me aguenta. Vamos e na segunda-feira, né, Sombra? Ou até mesmo no domingo, o Wesley vai ser anunciado, hoje ele já postou, né, o último... Bom dia a todos, hoje vai ser um grande dia, aquela coisa toda. Falou isso, então, é? É. E cuidado com a dengue, hein? Vai jogar lá contra o Rio Claro, lá, final de semana, tem que tomar cuidado com a dengue, o elenco tricolor. É isso aí, o Muricy não sabe ainda se vai fazer aquele misto, se vai colocar o titular. Tá dando uma analisada aí o Muricy. Eu entendo que, claro, quem sabe melhor é o Muricy lá, a condição física e técnica dos jogadores, mas... Quanto mais agora o São Paulo puder treinar sempre com os mesmos, jogar com os mesmos jogadores para ganhar, para consolidar o esquema, né? Consolidar o time para a sequência da Libertadores da América. Então tem que manter maior número de tempo em campo aquele time, habituar com as jogadas, habituar com o esquema, né? Senão não entrosa nunca, fica fazendo rodízio toda hora, não entrosa. Por outro lado, tem aquela coisa também de, mas desgasta o jogador. Mas tudo bem, meu. Começa sempre com o mesmo time, depois faz as alterações. Mas tem que treinar, habituar os mesmos caras, se acostumarem, né? E o Wesley parece que a coisa então vai se realizar mesmo. Vai. Né? Nossa, verdade, que cínico, velho. Que coisa, hein? Eu morri, mas deixei meu representante na terra. Eu acho que possível, o São você, Paulo vendo que o Maicon tá indo pro Grêmio e falou assim, abriu uma vaga. Fiz uma reposição. Viu que precisa de uma reposição. Ô, deixa quieto. Fala a verdade, eu dei no meu programa, ano retrasado no meu programa, que o Wesley é de São Paulo. Mas, ô Bento, você falou agora há pouco a respeito da dengue, o negócio é o seguinte. Fala aí. É que o ser humano, ele não sabe explorar certas pragas, tá certo? No caso aí, o Aedes aegypti. Você quer explorar como? Sombrar, ó, por exemplo, se você contrair dengue, você tem que tomar cuidado pra ela não se tornar hemorrágica, porque hemorrágica você pode urinar sangue, isso daí é prejudicial. Só me tira uma dúvida, essa doença só pega no Oriente Médio porque é Aedes aegypti, é isso? Não. Aedes aegypti. Aegypti. É o nome do mosquito, mas o negócio é o seguinte, RGO. Avisa a psiquiatra aí pra eu já começar a ir anotar. Psicóloga. Ah, psicóloga. Não, mas ó, é verdade, RG. Eu acho que ela não fica até aceita. Não, mas ó, a pior mentira, a pior mentira é aquela que você conta pra si próprio, ó. Tem gente que faz dieta da sopa, dieta da proteína, toma shake ao invés de almoçar. Tá gordo igual eu. O cara também, ele tá ficando doente, RG. Então, se você tomar uma picada do mosquito, tá certo? Você contrai a dengue. Você vai começar a ficar desidratado porque você vai começar a expelir líquidos do seu corpo sem vontade. É. Seja pela boca, seja por outros lugares. Você entendeu? Então o negócio é o seguinte. RG número 2. O cara começa a emagrecer. O dia que o homem souber dosar a doença, tá certo? Dosar a dengue, ele ferra com fábrica de adoçante, ele ferra com fábrica de... pode ser um amigo? De shake pra gordo. Lógico que é. Lógico que tá um aliado, mano. Lógico que é. Por exemplo, o homem quando descobriu a penicilina... Isso. Mas é verdade, gente. Não posso estar ouvindo. O homem... Ó, a invenção da vacina da gripe. A invenção da vacina da gripe. O que é a vacina da gripe? É o vírus... É o vírus diluído, tá certo? Ele joga o vírus do seu corpo de maneira talvez mais branda para que seu corpo com os anticorpos. Saiba conviver ele, com o vírus, não é conviver. Os anticorpos começam a combater o vírus. Ou seja, Deus quando você contrai a gripe e seu corpo já tá habituado com aquela gripe. Nobel, você tem, mas é verdade, gente. Tô dando uma aula aqui de biologia para vocês que são ridículos, não conhecem nada. Já emenda, já que ele tá falando. Olha aí, o fado do Coringão, mano. Corinthians. Vamos, Corinthians. Fala aí, em homenagem ao meu amigo Roger Supino. Qual Roger? É que o Corinthians vai até Mojimirim na arte de semana, jogaço. Contra o Mojimirim. Mojimirim. Não, aqui em Mojimirim. Desculpa, aqui em Itaquera. É aqui em Itaquera, é isso que eu tô falando. E o... Então é em Corinthians. Vai fazer o revezamento, né, o Tite... Vai ter, acho que o Mendonça vai jogar no ataque, aquela coisa toda. Vai fazendo aquele mesclado lá que o Tite vem fazendo aí, mano. Olha, Bento, com relação aí ao jogo do final de semana, o Corinthians ele vai pegar o Mogi, tá certo? Já pensando na próxima quarta-feira, quando pega o San Lorenzo jogando na Argentina. É sem torcida, concordo, tá certo? Mas o Corinthians ele tem aí um grande trunfo ao seu favor. O Corinthians ele vai possivelmente jogar com um time misto agora nesse final de semana aí, talvez aí pra já começar a esboçar algum time pra quarta-feira. Mas o foco tá todo voltado lá. O Campeonato Paulista, gente, tá na cara que todos os grandes aí, se não acontecer nenhuma tragédia futebolística, os quatro vão passar. Mas o Corinthians, ele tem que acertar alguns detalhes ainda aí, o Corinthians tem alguns desfalques, o Fábio Santos, que é um jogador importante, já não pode jogar, tem que colocar o Wendel aí, tem que forçar a escalação do Wendel pra ele pegar ritmo de jogo, talvez aí entender como é que o time do Corinthians tá funcionando, e vamos pra cima, porque quarta-feira é o jogo que interessa, velho. A Libertadores não será a mesma depois do bicampeonato do Coringão, português. Ah, é verdade. Eu queria que você comentasse a estreia ontem do Lodeiro. Como jogou bem o Lodeiro ontem no Boca Juniors, hein? Que Lodeiro. Porra, Lodeiro que vai pro inferno. Lodeiro que vai pro Cátia. Mas é isso aí, Bento. Com relação ao time do Corinthians aí, é isso aí. É, vai ter Love Guerreiro, tá certo? Os dois possivelmente vão jogar juntos aí nesse final de semana. E vamos ver como o ataque se comporta. E eu queria que você também falasse sobre a semelhança do Love com o Up Gober nesses últimos jogos. Não acho não. Ele não parece tá mais o Predator, não lembra? Tá parecendo o Predator? O joguinho de videogame? Mas é isso aí. E vamos esperar o empresário do Guerreiro voltar pro Brasil pra ele poder continuar as conversas aí, as tratativas de renovação do contrato. Mas são os mesmos empresários do Jadson, que não deve ter ficado nada feliz com a permanência do Jadson. Vai sobrar um par. Mas a opção foi do atleta, ele que briga com o atleta, não com o Corinthians. Mas depois vamos pegar a grana toda no final do ano também? Pegar de quem? Não, qualquer proposta pro Jadson não é dele? No final do ano? Proposta? Não sei. Olha, se ele não foi agora, no final do ano ele também não fez muita coisa. Bom. Ele vai pegar o dele no final do ano, né, mano? Parmeira? Perdido aqui, Sombra. Não tem ninguém pra interagir na chat do Parmeira. Tá meio perdido. Cadê vocês? Nós estamos com aqui. Você. Então, vocês? Não vou para o Japão. Quero deixar bem claro. Tá, não vai, mas também não chegou nada de concreto. Então amanhã... É, contra o Capivariano, né, com a estreia do Arouca. Jogo extremamente difícil e precisamos de reforço. Arouca, Francisco no lugar do Alan Patrick ali no meio campo. Capivariano na arena, né? Zé Roberto tá fora por uma cirurgia bucal. É, exatamente. E é isso aí, só do Parmeira. Vamos seguir, certo? Tá certo. Volta segunda-feira aí com os placares, se tiver, que eu acho difícil. Acho difícil, hein? Acho que todos ganham, seu Vento. Bom final de semana, seu Vento. Vocês também, tchau. Boa, vai assistir a novela, seu Vento. Hoje tá boa a novela. Hoje tá boa. Ah, então vou apresentar a nossa convidada, viu, seu Bento? Perfeitamente. Eu também tinha que ficar aí, viu? Que o senhor também precisa, viu? Ó, aqui hoje não pode nenhum... Tem que trancar a porta aqui. A diferença é que eu não nego que preciso. Os outros negam. É verdade, você nunca nega. Eu sou o único normal. Porra, mas, ó, estamos recebendo a doutora Dorli Kamhaji, coordenadora do grupo de comportamento do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Quer dizer, são 16 anos que eu tento trazer alguém para explicar isso aqui, não consigo. Então hoje eu caprichei. Doutora Dorli, obrigado pela presença. Olá, obrigado. É uma grande honra estar aqui no seu programa e poder trazer alguma coisa para elucidar sobre essa relação entre o grande amor que o nosso povo tem pelo futebol. E por que o torcedor, uma pergunta mais fácil, né, Sombra? Por que os caras vão pro estádio para matar alguém? Pois é. Então, a gente tem que entender a linha entre o amor, a raiva, a vingança, o ódio e todos esses instintos que se colocam no futebol, né? É algo muito forte. Esse amor forte que se tem pelo time, por pertencer. Bom, eu adoro meu time, eu vou junto. E, de repente, os instintos selvagens, as coisas mais perigosas, aparecem lá dentro. Então, tem um limite que é muito tênue entre fazer parte, gostar, estar vibrando e o perigo mora ao lado. Porque dentro de cada homem também tem uma parte, como foi dito aqui, de um psicopata. Se a gente não cuidar, não é de todos, então a gente tem que tomar cuidado com as proporções. Aí, mano, já era você. É, tem um psicopata na gaveta, mano. Tem um psicopata em você. Meu Deus do céu. Eu acredito que todo ser humano ele tem um lado selvagem. Isso. Todo. É, eu lembro quando assisti o filme, sempre falo aqui no programa, o filme Gangues de Nova York, né? Uhum. Os caras, o ser humano, ele gosta de guerrear, ele gosta. Ou é de guerrear por uma propriedade, ou guerrear pelo ego, pela sua... Não sei, ele tem aquela coisa dele... Ou que pela ele... presidência! Pela posse. Mas ele gosta de uma guerra, gosta de uma briga, né? E principalmente quando tá no estado... Quando tá no coletivo, então... Eu discordo, viu, Sombra? Não é só com relação ao coletivo, a doutora já vai poder falar, eu só vou dar um adendo aí na sua colocação. É o negócio seguinte, Sombra, causou até um choque quando eu fui falar, RG, a respeito da criança. Do Aedes aegypti. Não, né? Do Aedes aegypti eu vou deixar pra mais tarde. Mas agora eu vou falar da criança. A criança, ela é um ser primata, tá certo? Ela tem um pacto cutinhoso. Pô, tem um garotinho aqui no estúdio. Não, mas é verdade, gente. Mas é verdade, porque a criança, quando ela nasce, ela tem por si um instinto primata. Mas isso é verdade. A criança, se você não educar, ela é egoísta, tá certo? Ela morde o amiguinho. Isso é verdade, gente. Se o pai não educar, fala, opa, você tem que dividir isso aqui com o teu irmão, porque não é essa educação que eu te dei, não. A criança, ela é egoísta. Isso tá falando do meu irmão gêmeo, né? Não, isso. Não, mas é verdade. Então, é só associar um adulto à maldade, Sombra. A criança, quando ela nasce, ela é má. É verdade. Ela é má. É verdade. Eu acho que o Mano tá trazendo uma questão muito séria, muito importante, que é a questão dos comportamentos que precisam ser colocados dentro da educação, dentro do cuidado, dentro da família. E o futebol, voltando, né, ao nosso tema, ele faz parte do coletivo do brasileiro, ele faz parte das famílias. Então, assim, as famílias nascem, crescem e elas têm essa bandeira, esse pertencer. Bom, eu gosto de assistir ao futebol, eu quero ir a um estádio, mas o que eu vou trazer de bom, de positivo? O que eu estou levando para a minha família? Então, eu estou passando um valor, eu estou passando um legado e, ao mesmo tempo, eu também tenho que ensinar. Isso que o Sombra trouxe é importante, o Mano trouxe é importante, o que o Sombra colocou também acho. Acho que nós estamos trazendo uma discussão muito forte. O que a gente pode trazer para as nossas famílias, para os nossos ouvintes, né? Porque, assim, a gente quer trazer essa questão da alegria, do vibrar, do ter um gozo, porque tem um gozo quando o teu time ganha, não estou falando do gozo dos orgasmos, mas é quase igual, porque você faz parte, você está junto, você... Dependendo do coloca... gol, é melhor. Olha, doutor, o torcedor da Portuguesa. Gol, olha, torcedor da Portuguesa, que eu vou te falar. O torcedor da Portuguesa precisa de um Viagra. O gol do Guerreiro contra o Japão, vou te falar, viu? Opa! Então, é a libido que se coloca. É uma libido muito forte. Não é só uma libido sexual, mas é uma libido de vida que impulsiona as pessoas. Primeiro, até os próprios esportistas que se dedicam. Hoje é uma carreira, né? O próprio jogador, tantos anos que estuda, que tem todo um aprimoramento. Então, a questão do futebol é muito séria. Ela é arraigada dentro da nossa cultura e as pessoas querem se dedicar a elas. Mas eu acho que tem uma questão que tem que se cuidar. O teu filho que está vendo futebol e que vai no estádio, como é que você vai preparar ele? O que você está passando? Ele não pode tudo. Ele não pode bater na cadeira, ele não pode depredar. Não é porque ele vestiu a camisa do time que ele tem os direitos de tudo. Aliás, ninguém pode tudo. Então, a questão do limite, que foi colocado aqui pelo Mano, acho muito importante. O bebezinho tem um limite, sim. Sabe o que o Freud, assim, voltando um pouquinho para a psicoterapia, para a psicanálise, dizia? Que as crianças, elas são perversas, polimorfas, porque ela quer tudo. Então, você tem que pôr um não, não, não, não. Então, é importante. Tomando não é amor. Olha, como é bom ter uma profissional da área aqui pra, talvez, dar embasamento ainda na minha fala. Porque o Benjamin tá com uma cara de babaca. Abri a boca. Mas é verdade, mas é justamente, você não tem o que falar. Eu tô ouvindo. Porque você tá lidando com uma profissional que tá concordando com o que eu digo. Mas eu não vou estar errado. A criança, quando ela nasce, ela é má. Ela tem aquele ar angelical. Ela é má, ela é má. Ela tem aquele arzinho angelical, mas se deixar, ela arranca o mamilo da mãe. Não, ela ainda não foi. Ela ainda não teve os seus limites. Sombra, a criança, se não fosse má, ela não mordia o mamilo da mãe com tanta força. Que a parada é a seguinte: sou Alexandre Freud, psicólogo. Fala. Se meu fala. Filho vacilar, deixa porrada nele, entendeu? Não, é por aí, olha, funciona, tá louco, entendeu? Não, Alexandre Freud. Muito bem, olha, hoje então, se você inclusive quer participar aqui... Vai ser legal, hein? Olha, por exemplo... Muito obrigado, viu, doutora? Se você é uma pessoa... Volte sempre. Você que hoje vai ligar e entrar no ar aqui no estádio, você é uma pessoa que fica extremamente nervosa quando vê o jogo? Você é uma pessoa que, por exemplo, é um drama trabalhar na segunda-feira quando seu time perdeu, por exemplo? Hoje é um caso bom para você ligar e se manifestar e ouvir quais são as recomendações da psicóloga. Boa pergunta. Por que o cara... Como você explica esse nervosismo, essa tensão? Tem cara que se o time perde, mas que a vida dele acabou. Sim, eu estava agora assistindo a Copa do Mundo e estava em outro país. Então, um médico chegou para mim e falou assim, teu marido pode assistir o jogo? Eu falei, por quê? Tem algum problema? Ele falou assim, porque meu pai morreu assistindo uma Copa do Mundo. Então, algumas pessoas... Bom, ele teve naquela época, o pai desse médico, um infarto, foi uma coisa terrível. Algumas pessoas colocam tudo, se potencializam tudo para o jogo. É como se o jogo fosse todos... vai ser colocado no jogo todas as fichas, todas as cartadas da sua vida, o que não deveria. Um jogo é muito importante, o jogo... Desejo que dê certo, eu coloco minha energia, minha alegria, minha força, mas não é tudo. É como uma vivência de um romance, vai, que não é o amor, a paixão. Tudo eu não posso colocar numa paixão, senão eu me ferro, né? Então eu acho que a gente tem que entender, o jogo é muito importante, são os viciados do jogo. dependentes químicos de um jogo. Quantas pessoas que não adoecem porque só fazem apostas desse jogo, não só do futebol ou de outros. São dependentes químicos de um jogo. Então é preciso tomar cuidado, sim. São pessoas que vão assistir o jogo, já começam a beber, se alcoolizam demais e outras coisas. Colocam drogas. Então, assim, é importante ver o jogo e começar a entender até quando que esse jogo não pode significar a minha vida e a minha existência e se eu depender dele. Não sei, eu acho que é uma questão muito sério e muito importante. O viciado em jogo, o doutor Dolinho, o viciado em jogo, independente se é futebol ou não, você trata como se fosse também uma dependência química? Lógico, é uma patologia muito séria, muito grave. As pessoas acabam cometendo muitas vezes suicídio, elas arrasam a família, elas acabam levando a situações terríveis, porque elas perdem todo o dinheiro, perdem o poder, elas acabam muitas vezes se arruinando e levando a situações difíceis, terríveis. Doutora, eu não sei se a senhora já teve a oportunidade de trabalhar com algum jogador. Porque geralmente esses caras, eles têm uma origem humilde e da noite pro dia o cara fica rico, fica milionário, o cara... Nem sempre, né? Não, eu tô citando como exemplo os jogadores aí que jogam nos nossos times aí. São jogadores consagrados, o cara do dia pra noite, o cara consegue ter o que ele nunca imaginou que teria na vida. A senhora já teve, talvez, a chance de trabalhar com algum jogador? Já tive, e foi uma situação bastante complicada. É? Por quê? Por esses aspectos que você trouxe. Então, a questão de não ter nenhum preparo emocional, cultural, e de repente se ver tendo uma estrela e não ter nenhum lado psicológico e nada, e não ter uma bagagem cultural, fez com que ele se sentisse muito poderoso. E esse poder não lhe dá limites. Então é muito perigoso isso, porque eu sou aclamado e de repente eu deixo de ser, como alguns atores, que crescem da noite para o dia. E esse ego inflado, é muito perigoso, porque a pessoa acaba não percebendo o outro, não tendo limites, perdendo as suas noções. De ser uma pessoa cuidadosa, humana e boa, e de repente passa e dá pancada na mulher, e de repente passa a achar que tudo ele pode, ele é o rei do mundo, e ele não é rei de nada, ele só foi um bom jogador, e ponto. Então, aqui no Brasil, às vezes, tem excessos e exageros. É. Me parece. E no Brasil tem ainda preconceito contra psicólogo ou psiquiatra, os caras que acham, não, eu não preciso, eu não sou louco, de gente que acha que só vai psicólogo quem é louco, não é, né? Eu acho que cada vez mais me parece que as pessoas estão tendo essa noção, essa consciência dessa necessidade de poder ter um espaço para se colocar, para se tratar e até pontualmente para ver, bom, nesse momento eu estou numa fase que eu quero fazer um coaching do meu trabalho, eu quero melhorar uma fase da minha vida que eu não estou legal, não estou bem no meu casamento, quero me separar, ou quero entender uma questão minha da sexualidade, por que não? Eu acho que a gente não vai cuidar da nossa performance física, a gente não vai cuidar do nosso... de estar melhor, por que não tratar do mundo interno e lidar com tantas coisas? E mais que tudo, vamos viver tantos anos e vamos ter que ser bons jogadores em tudo, já que a gente está falando de time. No nosso time, a gente vive em tantos times, que é a família, que é a sociedade, que são os amigos. A gente precisa ter tantas funções. Uma hora a gente é artilheiro, outra hora a gente é goleiro, outra hora a gente fica na bancada. Então a gente precisa saber lidar em diferentes posições e não perder a classe. Viu? Eu falei isso aí, doutor. Você tomou um tapa com luva de pelica, amigo. Você tá falando o quê? Pro Vieira, pro RG? Não, Vieira não. É a doutora Dorli, psicóloga aqui Kamhaji. No estádio. Hã? Doutora Dorli Kamhaji. Kamhaji. Eu falo o nome e você fala o sobrenome, porque é complicado. Kamhaji. Kamhaji. Kamhaji. É descendente do quê, doutora? Então, meu marido é libanês e eu continuo casado e continuo com o nome. Ah, tá. Tá certo. Hoje em dia é raro, né? Jogue! Falei, ela é legal. Falei que vocês querem legal. Show de bola. Gente, que as coisas estão... Muito bem. Você pode ligar, participar aqui do nosso Estádio 97 também. Se o futebol é uma coisa que, inclusive, você gosta, mas você acha que ele te faz mal de alguma forma, ligue, participe. Ou seja, qual for a sua questão aí que seja... É, com o futebol. O tá Mota bom? Precisaria também, estar aqui. Um dos jeitos que dirige. Abrir o leque aqui de, é que a gente também não pode abrir o leque aqui para problemas psicológicos, né? Que senão a gente vai ter que. Nossa, vai até meia-noite. Vai até meia-noite com o alfabeto, que é verdade. 3284-7097. Esse é o telefone para você ligar, participar ao vivo. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído com história. Ô, mano. Sim. Você que gosta, mas gosta muito de falar sextas-feiras, agora você vai falar da Bozan. Opa, vamos lá, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozan Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele. Essa sua pele gasta, surrada. Nossa, judiada pelo tempo, pelo sol, pela bebida. Meu Deus do céu, que nojo, meu. Tem que tomar cuidado, tem que se cuidar. O homem tem que se cuidar. Não pode ser um mendigo igual o RG. Verdade. Mentira, RG. Você é brother. Tem também, amigão, modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão esperto, aquela franja bacana, é isso aí. E além de tudo isso, cara, a Bozan traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozan garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozan, jeito de garoto, cuidado de homem. Então vamos lá, primeiro ouvinte no ar, 3284-7097 e acompanhado do avião do estádio 97. Isso, olha o avião do estádio. Hoje é o último dia que o avião passa aqui, preste atenção, chegou, hein? Chegou o último dia do avião. Gravou, quem viu, viu. Alô? Alô? Alô? Hello? Não falou tchau. Tchau. Vamos ao próximo, 3284-7097. Alô? Quem fala? Opa, é o William. William do quê? William Garozzi Ferreira. Baralho, consegui! O cara tem nome de escuderia, baralho, hein, Sombra? Falou baralho, pô. O cara tem nome de escuderia, o cara chama Williams, mano. Williams. Williams. Beleza, mano. Não perde mais a Williams. E quantos anos, amigão? 3.6. 3.6, é RG número 2. Mas tem nego que pensa pra falar a idade, né? É. 3.1. É emoção. Mas com essa idade aí, mano, já tinha deixado de beber. Né? Beber o quê? É. Água com garaze, sabe? Ah, garaze! É Garozzi, o nome dele é Garozzi, é isso? É, tá relacionado. Garozzi, mas Zagarose, né, gente? Nós já vimos aqui que o sobrenome da doutora que está com a gente é libanês, mas Garozzi é o quê? Italiano, dos Garozzi. Garozzi. Garozzi é o docinho. Na frente da Garozzi. É um fettuccine. É o docinho da Rua Javari. Vem pra mim um ravioli a Garozzi. Só o Garozzi. Alla Garozzi. Alla Garozzi. E o Williams, qual bairro? É, vamos ver se o beijo acerta. É Jardim Primavera. Seu bairro é o Jardim Primavera? Primavera. Bem, já você lembra dos papéis de papel Primavera? Higiênico. Que era um de papel higiênico. Cor de rosa, como se fosse uma lixa. Lixava o bumbum. Não, não era lixa. Oh, mas olha, amigo, se é o Jardim Primavera que eu conheço, é ali perto da cidade de Dutra, ali. Não, Guarulhos. Não, mas ó, peraí, eu vou fazer uma defesa do Benjamin. Pra Guarulhos é... Ó, quando eu pergunto o bairro, aí o cara manda um subdistrito é pra derrubar o cara. Jardim Primavera tem 500. Jardim Primavera é... Não, Jardim Primavera é subdistrito. Ô, amigão, antes de mais nada, você trabalha com o quê? Pra gente dar continuidade aqui no seu... É, técnico eletrônico e mexo com telecomunicações. É, o seu trabalho eu acho que é muito desgastante, não é? Pode, nem fala. Às vezes eu vejo vocês falando que a telefonia é ruim, rapaz, mas... Então... Meu, a gente trabalha muito, muito, muito, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você pensou em se matar ou não? Não. Nunca? Não. Assim, ó, você em cima do poste fala, puta, vou me jogar. Não. Nunca? A gente tá com uma psicóloga aqui, dependendo da sua resposta, você pode ter uma consulta fria aqui, velho. Aproveita. Nada, é a vista mais privilegiada que a gente tem, cara. Ah, é o lado, é o jeito que ele encontra de ver as coisas, né? O copo cheio, meio vazio. Ele vê um lado bom na coisa. Você vê ele no poste pronto pra se jogar. Ele vê o poste um belo lugar pra se olhar. Mirante, ele mirante. Tá lá, fez do desde poste. Desde que um mirante, não vê um motorista velho. Sem freio que enfia o busão no poste. Mas aí também, pô. É uma tragédia, aí o cara morre todo esfacelado e meu programa sobra audiência. Mas você tá querendo o quê? Importa, não é verdade? Tá certo. E Williams, tem alguma coisa que te incomoda muito no futebol? Que incomoda o seu psicológico? Ah, é só essa torcida organizada, que parece que quando eles se juntam, eles são mais, eles parecem que torcem muito mais do que a gente, só que engraçado, a gente compra camiseta original, às vezes leva a família, paga o ingresso mais caro, tudo, e esses caras às vezes parece que eles torcem mais que a gente, parece que eles são muito mais que a gente, cara. Você acaba estragando tudo, isso aí dá uma revolta. Uma das maiores preocupações, você viu, doutor Dorley, que as pessoas têm o torcedor de futebol, é a violência. Então, é. Ele tá com a família, ele tá indo de uma forma gostosa e harmoniosa. Mas eu acho que o que você tem que pensar também é que é bacana que você tá fazendo do teu jeito. E o jeito dos outros não precisa tirar a tua forma espontânea, bonita. Você tá indo com a tua camiseta que você comprou, que você acha que vai ser legal. Não se intimide pelos outros. E não faça disso uma coisa que vai diminuir. Cada um tem o seu jeito. O teu jeito é a tua tribo e a tua família. Os outros precisam ter outra galera. Então eu acho que assim, cada um tem que se ver no seu poste, no seu limite. Eu acho que talvez isso também seja uma questão interessante da gente se ver. Nem sempre pelo prisma do jeito do outro. Aqui a gente está falando de poste, cada um na sua dimensão, na sua altura. Mas tem o cara que tem o prazer de cometer um ato de violência? Porque eu assisti um filme que é antigo, mas o cara é um gênio, porque há 40 anos atrás ele previu o que ia acontecer, que era o Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Que na época, quando você assistia, eu não assisti em 73, o cara criança, mas depois assisti, e você fala, pô, isso é uma viagem do Stanley Kubrick, isso aí não vai existir, o cara não vai bater no mendigo, o cara não vai acordar, chutar a cabeça do cara na rua do nada. E hoje, né? Tá mais atual. E ele ouvia aquela nona sinfonia, ele tomava o copinho dele de leite, lá o pequeno Alex na casa dele, os pais dele achavam ele o máximo. E aí o cara saía pra destruir, pra matar, pra estuprar e tal. O ser humano tem isso aí? Tem. O ser humano tem um lado de maldade, um lado de violência e de destrutividade. E quando está num grupo, isso fica muito mais forte. O grupo me dá uma potência. O grupo dá uma manutenção da minha força. Eu posso ter esse instinto sozinho e muitas vezes eu não me permito fazer. Mas no momento que eu estou com a minha turma... Então, é muito comum com os adolescentes, né? Então, o comportamento adolescente é pichar um muro, é derrubar alguma coisa. Bom, eu tô com a minha patota, eu posso fazer, mas no momento que eu tô sozinho, eu tenho medo. Então, o adulto, muitas vezes, precisa se travestir, de estar em turma para poder fazer isso. E essa tua lembrança desse filme, A Laranja Mecânica, onde, às vezes, a crueldade é feita com requinte. Teve um filme que era assim, matou a família e foi para o cinema. Era um filme também dos anos 80. A gente pensa assim, mas como é possível? É possível. E a gente viu vários casos aí horrorosos, né, que estão aí no... A gente não acredita, pessoas desse nível, como é que conseguiram? Tem, sim, uma tragédia do coletivo, mas a gente precisa estar cuidando. E, principalmente, nas grandes arenas onde se passa o futebol... onde as pessoas vão com tantas coisas. Aconteceu agora em Paris, faz pouco tempo, né? A gente viu a questão do racismo, de novo, muito forte, a semana passada. Torcida do Chelsea. É, a torcida da Chelsea. Então, assim, eu pensei, nunca num país como esse, nunca vai ter uma coisa dessas. E teve. Então, tem várias manifestações. E na medida que isso vai ficando cada vez mais visível, então é como se a maldade agora... A gente está vendo nas redes cada vez mais decapitando de grupos que eu não quero falar, que não importa, não vamos falar... Mas temos que cuidar. E é legal que a gente está podendo discutir. Porque é um esporte, porque é um mundo, é o nosso mundo. A gente vive com esporte. O futebol é a nossa vida, porque a gente ama e quer preservar. E quer fazer disso algo bonito. Mas a gente tem que ver, não como avestruz que se esconde, mas ver aquilo que não está bom para poder ficar cuidando. Para que nossos filhos, nossos netos vão como a família desse senhor que está nos ligando hoje, como teu ouvinte. É bacana o que ele está falando. Ô doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. O Grêmio Internacional, agora no domingo, tem um clássico. E por uma iniciativa da torcida da diretoria do Internacional, eles sugeriram fazer a torcida mista. Para tentar inibir um pouco esse tipo de violência. Você acha que, psicologicamente falando, o pessoal estando misturado com um torcedor de um time adversário... eles conseguem se conter mais e conseguem, justamente por não estar criando um grupo, eles conseguem se conter mais e ser menos, vamos dizer assim, agressivos do que eles seriam se tivesse cada um de um lado? Me parece que é um esforço muito válido, muito justo, essa tentativa de colocar os diferentes juntos. Porque eu acho que... E transforma um sentimento, estou torcendo, mas eu estou junto. Então, é aprender a conviver. É mostrar que você não é inimigo, é adversário só. Sim, né? Eu posso conviver com as diferenças. Hoje, meu neto, antes de vir para cá, me falou uma coisa linda. Lutar sim, torcer. Lutar sempre. Vencer, talvez. E não desistir nunca. Uhum. Mas estando juntos. Eu colocaria estando juntos. Porque a gente só se desenvolve, só cresce. Se a gente puder estar juntos. E o coletivo é ver as diferenças. É aceitar que o outro vai me ensinar. Que o outro tem muito para trazer. E que o outro é meu adversário. E amanhã eu vou estar no outro time. E que eu tenho muito que aprender. O tempo todo. Em grupo. O trabalho de grupo é o mais rico que existe. É, oh. Bacana, Williams. Curtiu? Opa! Oh, e você quer mais se matar? Qual é o meu time, mano? Qual o seu time? Opa, o futuro campeão da Libertadores. Só se for o Corinthians, velho. Tira isso aí, maluco, tá louco? Peruíno, hein, rapaz? Corinthians. Tô falando sério, velho. É, Dodge, é timão. Timão, lógico, gente. Ô, doutora, você torce pra que time? Posso falar? Pode. Posso mesmo? Pode, aqui não tem problema, não. Eu tô com medo de apanhar. Imagina. Não sei se é aqui em casa. Fiquei vermelho. Fala. Pode? Timão. Boa, boa. Isso aí. Alguma coisa doutora. Tava estranha. Então, doutora, boa, você não acha que você precisa de um psicólogo, não, doutora? Eu preciso. E eu tenho. Oh. Oh, Williams. Quem é que trata você, doutora? Meu grande amigo, doutor Luiz. Ô, mano, queria fazer uma pergunta, cara. Você acha que, assim, que nem o Corinthians tá com a cara de 2012? Você não acha que é válido dessa forma que nem o Corinthians tá correndo, não tem grandes estrelas, mas tá todo mundo correndo por todo mundo? Você acha que essa não é a fórmula que assim, supera os grandes craques, esses caras que só falam contratar aí, cara caríssimo? Se todo mundo corresse, tivesse essa mentalidade, você acha que não compensa mais o time? E fica muito mais barato do que esse time aí cheio de estrelas? Olha, depende, cara. Ainda mais quando você vai disputar uma competição como a Libertadores, é muito complicado você montar um time assim, sem estrelas, porque a torcida fica com o pé atrás. A própria torcida vai cobrar a diretoria. Imagina a diretoria do Corinthians aí e fala, ó, vamos montar um time aqui com jogadores aí que não são conhecidos, mas que a gente confia. A própria torcida ia começar a pegar no pé, vai falar, mas cadê o fulano? Cadê o 10? Cadê o 9? A torcida mas enche o saco, você não acha? Não supera? Oi? Não, mas mostrar a garra, que nem às vezes o carrinho correndo todo mundo por todo mundo não acaba superando. Olha, cara, eu acho que você tem que fazer uma mescla aí. Não adianta você só colocar um cara aí de garra que não tem qualidade. Eu acho que você tem que buscar sempre as duas coisas. Você precisa pegar um jogador que talvez a torcida se identifique, um cara que se dedica, como muitos jogadores do Corinthians já fizeram história ali, o Ezequiel, por exemplo. Um jogador aí que era um cara que era tido pela torcida como um ídolo. Mas já era limitado. E era um cara tecnicamente limitado. A torcida exalta esse tipo de jogador, mas, por exemplo, no ataque, você precisa ter um cara de qualidade que faça gols. Porque não adianta o cara ser esforçado, tá certo? O Souza era esforçado, mas era uma porcaria. O índio, tá certo? Né? Você pega um camisa 10, você pega um cara, tudo bem, vai, o Neto. O Neto é um cara que, era um cara que batia bem na bola. Bom. Mas era um cara que, infelizmente, não tinha um condicionamento físico tão bom. Mas era bom pra caramba. Mas era bom, era bom um cara técnico. Agora não adianta você colocar um camisa 10 que só corra. Um camisa 10 que só brigue pela bola. Você precisa ter qualidade, tem que unir as duas coisas. Depende muito da posição. Mas com esse time que o Corinthians tem, amigão, você não tá satisfeito, não? Não existe um time com 11 craques campeão. A única coisa, mano, que eu não entendo é isso. O Corinthians, ano passado, bateu em todos os grandes. E chega em time pequeno e saca. Isso que eu não entendo do Corinthians. Porque todos os times grandes nós ganhamos, acho que com exceção do Inter, ano passado. Mas timinho pequeno, sempre aquela tortura, cara. Não, mas aí também era o posicionamento do Mano Menezes. O Mano Menezes armava o time do Corinthians ali pra empatar. Se desse pra fazer um gol e ganhar, beleza. Era isso que irritava o torcedor. Esse ano eu já vejo um comportamento do Tite diferente. O time do Corinthians, ele ataca o adversário. O time do Corinthians agride o adversário. Ele busca a vitória, diferente do que aconteceu ano passado. Só que eu acho que o Corinthians, quando ele faz um gol, ele comete muitas vezes o erro que cometia na mão do Mano Menezes também. O time recua demais, tá certo? Ele chama pra si o adversário. E se você pegar um adversário que tem qualidade, um adversário que tem um time pau a pau, e possivelmente jogando no campo dos caras, o adversário vai crescer no jogo. O que falta pro Corinthians, talvez, no meu ponto de vista, é um pouco mais de postura agressiva quando faz 1-0. Fez 1-0, vai pra cima, tenta buscar o segundo gol. Tenta matar o jogo ali. O Corinthians, ele não pode deixar o adversário crescer na partida. Esse, talvez, eu acho que seja o único motivo de crítica nesse time do Corinthians hoje. A única, talvez, similaridade que eu vejo com o time do Mano Menezes do ano passado, ou seja, essa postura depois que faz 1-0. No restante é totalmente diferente, cara. Eu acho que o Corinthians hoje, quando começa a partida, ele busca o gol, ele vai pra cima, ele tem uma liberdade maior com o Elias hoje, que pode chegar mais na frente, diferente do que tinha na mão do Mano Menezes, que o Elias era um cara que ficava somente ali na frente da área, tentando fazer marcação. O Elias cresceu muito na mão do Tite, assim como o Sheik também, cara. Eu vejo muita qualidade nesse time do Corinthians, Portugal. E quando eu falo que o Corinthians ele veio forte pra Libertadores e falo que o Corinthians é o principal favorito, eu não tô falando da boca pra fora, não. Assim como em 2012, eu vejo o futebol de maneira fria e imparcial. Se precisa criticar, eu vou lá e critico. Você não tá acho que é. Eu vejo que tira essa vinheta daí. Mas o Corinthians tem falhas. Não, não. Tira essa vinheta daí. Ele vai. Tô falando sério. Aí no final ele senta. Mas falando sério, mano, agora falando sério. O time do Corinthians é bom time. Só que é o seguinte: se algum time jogar em cima de alguns pontos fracos que tem, esse zagueiro central, pra mim é os dois, hein? Pra mim, esse menino que joga é fraco e o Edu Dracena é uma calça jeans molhada. Que se o cara pôr a bola na frente, ganha também. Não é jogador pra um time do nível do Corinthians. Tem falhas como qualquer outro time. Agora, nenhum time é campeão com 11 craques. Eu também concordo que, pô, o Palmeiras, na época que era o puta Palmeiras, tinha lá o Galeano dando cabeçada nos outros, o São Paulo tinha lá o seu Dinho pintado. Mas o Corinthians não é um time de 11 craques. Mas ele falou que é um time muito capaz tecnicamente. Mas tem uns caras aí que são limitados. Mas eu prefiro. Mas o Corinthians é um time que... Tem mais caras bons que limitados. O Corinthians é homogêneo, gente. Ele não tem um... O Corinthians ele não tem um Neymar, não tem um Messi, mas ele funciona muito bem, porque você não tem aquele jogador que um é nota 9 e o outro é nota 3. Todo mundo é nota 6 e 7. É isso que é bom. Nota 4. O Corinthians atual, como aquele que foi campeão, tem o mesmo estilo, o mesmo reloginho que era aquele São Paulo que ganhou também a Libertadores, que ganhou o Brasileiro. É o mesmo jeitinho de jogar, a mesma historinha, vai você lá. Você pode ser campeão do mundo com o Ed Carlos, assim como você pode ser campeão do mundo com o Corinthians, com o Alessandro. Nunca foi um grande lateral direito. É campeão do mundo, ganhou o título pra caramba. Ô, Williams. Oi. Ó, teu tempo já deu aqui, você deve ter mais algum problema aí de telefonia pra resolver. Os problemas. Eu queria participar do ar-condicionado, eu tô economizando energia porque eu sonho com esse ar, cara. Mas você trabalha com ar-condicionado ou com telefonia, cara? Com telefonia, mas eu quero um ar-condicionado, cara. Ô, amigão, você não tem ar-condicionado na sua casa? Não, a noite é uma tortura pra dormir. Então, qual que é a sua tática aí, velho, pra espantar o calor? Ventilador, cara, mas o ventilador já caiu no chão, arrebentou já tô. Tem que passar com os pernilongos agora, tá? Ih, maluco, o bagulho tá louco, mano. Então, esse negócio de dengue, hein? O mano tá bonzinho hoje. Quer participar do quiz da Polo Ar, amigão? Ah, eu quero, mano. Puta. Então você tem que falar a frase secreta. A frase secreta é a seguinte: eu quero participar do quiz da Polo Ar com o oferecimento da Carrier. A frase não era secreta. A dona diga, velho, tô bonzinho hoje. Oi? Tô bonzinho. Fala aí, tem que falar a frase secreta, mano, senão você não pode participar. Alô? Oi? Fala a frase, fala, amigo. Meu querido. Dá uma dica aí, cara, eu tô muito emocionado, velho. Ó, a frase secreta, velho, que você não pode descobrir qual é, é assim, ó, eu quero participar do quiz da Polo Ar com o oferecimento da Carrier. Eu quero participar do quiz da Polo Ar com a Carrier. Isso, tá certo. Boa, tá certo. É isso aí. Ó, eu vou explicar o regulamento aqui, ó. Eu vou te fazer três perguntinhas. Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Se você acertar as três, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Ah, vamos lá. Tá pronto? Opa. Tá nervoso? Não, agora não. Já passou. Não, então estica a mão direita aí, tio, dá uma olhada. Estica a mão. Tá tremendo, velho, tá tremendo, tô vendo aqui, velho, tá tremendo. Aqui é Corinthians. É, então tá bom, mano, vamos lá, primeira pergunta, mano, vamos lá. Quais... Ah, esqueci do... É igual o show do milhão o bagulho. Ô, amigão, quais são as cores do logo da Polo Ar? Quais são as cores do logo da Polo Ar? Você já sabe ou você quer uma dica? Ah, eu quero uma dica. Ó, oh, mas não vai ter colher de chá não, hein, velho. Dessa vez aqui o pessoal falou, se o cara errar, errou e é game over, tá bom? Uhum. O negócio é o seguinte, vou dar uma dica pra você. São duas cores, tá bom? Uma é quente e a outra é fria. Uma é quente e a outra é fria. É vermelho e azul? Boa, velho! Boa, boa! Acertou a primeira. Já ganhou a tomada, tá bom? Já ganhou a tomada, mano. Mas se você não acertar até a terceira, você devolve a tomada. Tá pronto pra segunda pergunta, amigo? Sim, bora. Tá pronto mesmo? Uhum. Vamos lá. Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Ah, com certeza é a Carrier. Qual? A Carrier. Ô, velho, acertou a segunda, mano, acertou a segunda. Você é casado, fera? Separado. Separado, mano? Ah, então tua mulher que perdeu, velho. Vai dormir no calor com a amante. A gente viaja muito. Hã? Os caras de telecomunicação, a gente viaja muito. Ih, mano, mas... Ih, véio, mas você tomou... Aí você chega do trabalho... É por isso que corta os fios, né, velho? Não, não é isso, Portuga. É o seguinte... O Vieira me falou que esses caras que viajam muito ficam visitando zona na cidade que visita. É, traz doença verdade. Pra casa. Rapaz... Ô, amigão... Traz doença ruim. Tem mesmo. Tem muito... Deixa eu te perguntar, ô, amigão... Você tomou um Pelé? Você tomou um Schiffer, é isso? Não, falta de incompatibilidade mesmo. É incompatibilidade, né? Falta de incompatibilidade. Explica que eu não entendi. A falta de incompatibilidade. Ah, porque a telefonia não funciona aí. Mas eu entendi por que ela separou. Não, a gente se dá melhor como amigos. Tá certo. Mas, ô amigão... O negócio é o seguinte, você tá pronto, velho, você tá quase ganhando seu split highwall da Carrier com oferecimento da Polo Ar. Mas, amigão, tem a terceira pergunta. Xiii, essa é difícil, hein? E eu não sei se você vai matar. Ixi, não, matar da cadeia. Depende, às vezes não. Ah, é verdade. Tem um monte que mata e tá solto por aí. E se você for pra cadeia, eu faço uma entrevista com você ao vivo. Amigão, você é corintiano fanático, você é corintiano roxo? Ah, desde quando nasci, mano. É mesmo? A sua memória é boa? Mais ou menos. Então vamos lá. Qual o ano e quem era o adversário quando o Corinthians foi a primeira vez campeão brasileiro? Quando o Corinthians conquistou o primeiro brasileirão, qual foi o ano e quem era o adversário? Vamos lá. Fácil, hein? Essa é fácil, hein? O ano de 90... Ah. Opa! Em cima de quem? Ai, caramba, Tempo! Tempo! Dá uma dica, mano! Ah, não tem dica, velho. Essa daí é mamão, velho. Vamos lá, ó. Deixa eu dar a dica. Fala a pergunta de novo, pelo menos, mano. Ó, amigão, ó. Pra acalmar. O primeiro brasileirão do Corinthians, velho. O ano e o adversário. Fala a verdade, né? Sombra Mota. Não lembro do gol do Cupanzinho, mas. Isso! Sombra Mota, Sombra Mota, Sombra Mota. Um! Sombra e Mota. Três! Ei! Ganhou, amigo! Ganhou! Boa, amigo! Bicho, você tá maluco, velho? Ô, amigão, ô, amigão, você ganhou agora um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar, hein, cara? Puta, mano, ó. Que baita presente, hein? Nossa, cara, vocês são show! E o Lute aí, cara, com o Tobias, cara, tudo de bom, cara. Que viagem, isso é Tobias tá em alto mar hoje. Tobias tá viajando, é. Então tá bom, Williams, você fica fora da linha, fica fora do ar aí na linha. Segura aí que o Bar vai falar contigo e vai combinar como que você vai receber da Carrier e da Polo Ar o seu ar-condicionado, tá bom? Ô, RG, muito obrigado, cara. Sou fãzaço de vocês aí, cara. E, ó, e mano... Oi. Eu acompanho das 5h30 até as 8, cara. E é tudo de bom, cara. Porque fica essa voz do Brasil ridículo aí, cara. Só vocês mesmo pra gente dar risada e curtir o futebol aí, cara. Não reclama, não, Lídio. O país tá bom. Não reclama, não. Vai me catar. Ô, amigo, mas. Não reclama, não, meu lindo. Porra, mano, mas você dá uma ramelada aqui, mano. Você lembrou o gol, lembrou o ano e não lembrou do adversário, mano. É pro São Paulo, né? É time pequeno. Não, mas ó, você quase perdeu o ar-condicionado, velho. Cadê o nome aqui, velho? Ó, amigão, fica fora do ar, é que você vai falar com o bar da produção, tá bom? Já tirei ele. Já tirei. Já caiu. Já tirei. Vem aqui fazer muita graça, sambou. Tem história. Malandro, mas os caras na última pergunta, os caras gelam, hein, RG? É, brincadeira. Depois os caras criticam o jogador quando vai bater pênalti em final e o cara perde. Né, olha aí você. Você vai querer conhecer o Tobias também? Então olha que chance. Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa. Férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do Resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort! De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665. 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nádia e direto pro resort, hein? Apoio a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Ah, vai ficar sim, no mesmo quarto que a Domênica. Participe do Estádio 97. O plantão da Lotus Travel está aguardando sua ligação agora. O telefone é 28964665. Ligue, tá lá o Paulo Tinoco, a Cláudia, toda a turma da Lotus Travel aguardando sua ligação. Aqueles que fecharem hoje o pacote do resort, que pode ser parcelado em 6 vezes, no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Então aproveite, ligue. Quanto mais cedo você fechar o pacote do resort, em melhores condições e mais parcelas você pode fazer, tá bom? O telefone é 28964665. E olha, tal qual nos outros dias da semana, você, se fechar hoje, também vai ganhar par de ingressos para ir no show do Paralamas do Sucesso na Festa do Energia na Veia, que vai acontecer no dia 14 de março no Palácio das Convenções do AMB. Valendo ingresso para o show dos Paralamas, hein? Show de 30 anos dos Paralamas com a Festa do Energia na Veia, 14 de março. Mas só se fechar hoje, agora, até às 8 horas da noite, tá bom? Ligue lá na Lotus Travel, 28964665. O pessoal tá de plantão aguardando sua ligação. Você vai ter um fim de semana inteiro para ficar com a turma do Estádio 97, não é, Narigudo? Com certeza. Ô, doutor, o Caíto Grimaldi, conhece o Caíto Grimaldi? Conheço, gente boníssima. Ele faz uma pergunta aqui. Pergunta pra doutora, por que os programas que só mostram violência têm tanta audiência? As pessoas gostam de ver isso, por quê? Bom, é uma ótima pergunta. E olha que ele é burro, hein, doutora, mas essa pergunta foi boa. As pessoas, muitas vezes, através da violência, que é vista numa tela, num filme, numa mídia, elas conseguem colocar os próprios impulsos delas. Então elas ficam muitas vezes como se elas se acalmassem vendo algo de muito forte, de muito pesado. Então uma violência, um filme... E principalmente na nossa sociedade atual, onde quase que 80% dos filmes ou das situações que a gente está percebendo e vivendo tem alguma coisa de destruição, de agressividade. Então as pessoas querem, porque elas estão com esse medo, e esse medo é colocado para fora num filme, num movimento de violência. Então assistir algo de violência justifica os meus impulsos, justifica o que eu sinto. Um dos filmes que mais mostra isso agora é esse Relato Selvagem. É muito bom, eu recomendo para todo mundo. Já assistiu? Não. Eu também ainda não vi. São 4 histórias, muito bem feitas, o diretor é espanhol e é um filme argentino. E o que ele mostra é que são histórias do cotidiano nos quais as pessoas têm vinganças. Vinganças de uma burocracia que não anda, vingança num trânsito, vingança dos amigos da escola, e são as vinganças do cotidiano. Então, que às vezes, até numa situação de um futebol, eu já estou estressado, eu bati o meu carro, eu tentei consertar, uma série de coisas. Eu vou lá, o outro falou uma palavra errada, eu dou um chute. Então, tem um excesso de adrenalina, com uma energia que está comprimida, com outras raivas que eu descarrego ali e que pode virar uma tragédia. Então, uma série de situações. Eu recomendo que as pessoas vejam esse filme, mas eu me vejo muito quando o outro faz algo de errado ou algo muito trágico que eu gostaria de estar fazendo, eu sublimo os meus impulsos. Ô, doutora, e com relação ao filme ainda, por que que esse filme 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso? Não só o filme, mas o livro também. A mulherada gosta dessa coisa. Não, não é. Por exemplo, que não gosta. O filme da Rita Cadillac era de sexo também, não fez sucesso, gente. Olha aí. Eu acho que tem muitas coisas. Primeiro, as pessoas gostam e precisam falar da sua sexualidade. Esse filme trouxe as questões também de relações nas quais se colocou a questão do sadomasoquismo e se colocou a questão também do amor passivo, mas também do amor de eu estar ligado ao outro e do outro me machucar. Então, essas relações perversas também existe. Eu sou amada por quê? Porque o outro gosta de mim, mas o outro me machuca. Então tem uma relação aí muito forte. Alguém me olha, mas alguém pode pedir coisas, exigir de mim. Então eu tinha pacientes que quando leram esse livro, pacientes homens e mulheres, ficaram muito mexidos. É como se tivesse apimentado um pouco a vivência sexual. E através do filme pôde-se falar muito de coisas que só estavam na minha fantasia e ficavam muito guardadas. Então, quando se lançou esse livro, foi um boom. O número um, o número dois, eu realmente não achei tão bárbaro, mas as pessoas que viram o filme, como até tem uma pessoa aqui no estúdio que viu e que gostou muito, porque esse filme mostra, de alguma maneira, como as pessoas precisam viver formas diferentes da sexualidade. E às vezes as pessoas gostam disso e não conseguem pedir para o companheiro. Não o fato de apanhar ou do fato de bater. Mas, mas esse bate, aí vem a Maria da Penha lá e fala que não pode. É, não pode matar, mas pode... dá uma pegada mais forte. Se gosta, por que não? Tudo é válido desde que seja consensual. Certo. Que seja de uma forma que os dois permitam. Mas não é complicado, doutora? Porque, desculpa, Regi, te interromper, mas, por exemplo, a mulher vai lá e fala, me bate. Aí o marido vai lá e desce a mão. Aí no outro dia, se ela tá na maldade com o marido, ela vai na delegacia e fala, ele me bateu. Mas não é uma porrada na cara. Não é porrada na cara, mas, por exemplo, o cara pode bater na mulher aí, tipo, sei lá, com alguma coisa que deixa uma marca, por exemplo, no braço. No dia seguinte, ó, deixa a marca, meu. Esse sadomasoquismo é legal até a página 2, porque você pode estar arrumando um BO na tua vida, você tá no carro agora, né, levanta a camiseta do Portugal, olha como ele tá. Aí eu posso falar, ele fala pra mulher se vestir de Batman. Aquelas velas que a mãe comprou. Não, tá usando comigo, aquelas velas quentes. Os caras batem na capivara. Mas é complicado, beijo. Na relação, ela vai te pedir se ela gosta, se a mulher gosta de apanhar, se o cara gosta de apanhar. Não é assim também. Vocês mas como não, RG? Numa dessa, o cara desce a mão na mulher. Agora tá falando merda. Vocês viram? Desculpa, eu quero dar uma palavrinha. Vocês viram o filme? Não. Vocês viram? Não. Então, ainda não. Tinha um contrato onde eram assinadas certas cláusulas. É. Tô falando do filme. E nas relações entre um homem e uma mulher que se gostam, que tem alguma coisa muito forte, as coisas são ditas. Fechou são a porta, praça. É entre o casal. Agora, eu acho que existem coisas que não devem ser feitas, devem ser faladas. Mas, doutora, combinar antes, perde um pouco agora. Você vai fechar a porta e falar, olha, eu vou fazer isso e isso. Tonto, não é combinar. Você vai tomar esse contrato? Ah, eu não vou perder meu tempo ensinando agora. E tem coisas explícitas. Doutora, coisas implícitas e tem coisas explícitas. Doutora, que tipo de paciente é mais difícil de lidar? Aquele que é extremamente carente, dependente de conselhos, essa que a gente vê aos montes por aí, aquela carência de ficar na frente da televisão ouvindo um cara que ele não conhece, ou aquele tipo que exibe autoafirmação, faz questão de mostrar autoafirmação? Ou é tudo no mesmo nível? Não, eu acho que tem níveis diferentes. E como a gente já falado de alguns tipos de pessoas que não têm preparo, que de repente ficam com certo poder e precisam exibir isso e se tornam pessoas muitas vezes perigosas, né? Voltando o gancho aqui com o que a gente já conversado antes, essa pessoa narcísica e pessoa que precisa muito estar provando coisas e mostrando, ela tem um perigo sim, porque ela tem uma carência, ela tem uma falta básica, e ela se torna poderosíssima. Então, são algumas pessoas dirigentes, são algumas pessoas que estão por aí e que fazem estragos muito grandes na nossa sociedade, na nossa vida, se a gente cai com uma dessas pessoas para ser o nosso companheiro, porque aí se torna uma pessoa que faz mal para a gente. Esse é o que não tem limite, né? Opa, entra na nossa vida e daí não é o tapinha ou não é o beliscãozinho que sai, são marcas no coração que nunca saem. Porque algumas coisas passam. Deu nome de livro agora, Marcas no Coração. É. Olha, São marcas que não saem, porque a pessoa vai te fazendo um mal que você não se dá conta. E no final você adoece porque é uma relação tóxica, uma relação perversa. Sabe, aquele paizão que parece que é o paizão, mas destrói os filhos. Às vezes é aquela mãe que parece que é maravilhosa, mas que não deixa ninguém se desenvolver. Não estou falando só do casal, do vínculo afetivo homem e mulher. Eu estou falando em outras coisas. Às vezes é aquele professor, igual aquele do filme Whiplash, que ele é um treinador, na verdade, do músico, e que é um sádico. Então, às vezes a gente tem pessoas cruéis que, porque se tornam famosas ou importantes, elas usam disso e elas fazem com que outro se torne quase que muito escravizado e não deixam que essas pessoas se desenvolvam. São pessoas muito comprometidas e são muito perigosas. A outra pessoa que você disse, que é o carente, não, porque às vezes ele fala da dor dele e ele está precisando de ajuda, sim, então ele reconhece. É bom quando alguém reconhece que precisa de algo, né? Sim. E até onde o remédio é importante? Ele é muito importante. Tá vendo, Benjamin? Você chupa, tá vendo? Benjamin. Eu tô te dizendo que sempre não, te peraí, remédio... Eu te disse. Mas é que o Sombra... O doutor Dolio Sombra exagera. Eu não exagero nada. O remédio é importante, é essencial? Sim. E, em alguns casos, sem a medicação, a pessoa pode chegar a uma depressão profunda, muito grave, a uma anorexia muito grave, a síndrome do pânico. Muito grave, ao síndrome do, a síndrome do pânico. Chupa, beijo. Perdas, a viver lutos que não se resolvem mais por perdas financeiras, por perdas de algum ente querido. Ela pode acabar numa depressão profunda, cometendo suicídio. A senhora falou em perda financeira, o Benjamin agora deu quase uma síndrome do pânico agora. Ele tá começando a ficar arrependido. Ó, eu? Ele já vai te pedir um remédio, doutor. Mas fala, por exemplo, eu o remédio. Eu sou psiquiatra. Fala o remédio, doutora. Ah, é, por exemplo, a senhora indica alguma coisa assim que... Não, fala comigo. Não, por exemplo, ó, chá de lírio. Você já tomou chá de lírio? Chá de lírio? Não, mas isso não é remédio, alternativo, mano. Acho que é. É um tratamento alternativo. Não vem com tratamento alternativo. É a mesma coisa do Santo Daime. Você tá ficando louco. Chá de lírio. Só de sexta-feira. Aproveita a profissão, não é pra fazer pergunta séria. Pergunta séria. Ô, doutora, tá me pedindo pra perguntar aqui, ó. Passa sua pergunta se não for até agora. O Sérgio Barão pediu pra perguntar assim, ó. Como que eu vou conseguir superar a ida do Maicon do São Paulo pro Grêmio? Aí é brincadeira. Ah, mas aí a doutora não sabe nem quem é o Maicon, pô. É verdade. É complicado. Vamos trazer os ouvintes no ar, 3284-7097. 3284-7097. Mas que tem torcedor de São Paulo agora que tá com ego melhor, tá? 3284-7097. Ligue, participe ao vivo aqui do Estádio 97. Oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se o medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Toca, Asdrúbal! Alô? Alô? Quem fala? É o Renato. Renato do quê? Renato Gomide. Renato Gomide. Falei do Peixoto? Opa, é. Faz parte da família. Deve ser a bisavô, né? Que Peixoto é nome de bisavô, né? Senhor Peixoto. Mas é nome de rua de rua bacana. Ô Renato, quantos anos? 32. Aí, gente, 32. Opa. Eu vou dizer um negócio pra você, velho. Quando eu chegar em Barcelona, eu vou comer de pra caramba, velho. Ah, não, bastante. E se bobear, vou beber de também. Olha o avião passando aí, ó. E hoje é o último dia que o avião passa, hein? Hoje é o último dia, hein? Pô, tá chegando o último dia de tudo, velho. Só quem tem a cadeirinha garantida no avião é você. Eu? Tá bacana. Ô, amigão, e qual o bairro? Jardim Paulista. Ah, Jardim Paulista é nós, pô. Você mora perto do Shopping Guatemi... Não, eu moro quase na esquina da Peixoto Gomide mesmo. Jardim Paulista é aqui atrás. Benjamin, não sabe nem onde ele tá, mano. Se largar ele aqui na frente da rádio, sem o GPS, ele senta na guichora. Jardim Paulista, Jardim Europa, Europa, tudo igual. É. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Trabalho com a minha família, né? A gente tem um grupo educacional. Tem o quê? Uma escola. Faz parte de um grupo educacional, escola. Certo. Cara, quando eu falo que trabalha com a família, é gente muito rica. Né? É, com certeza. E não, muito não pode revelar. Você pode revelar ou não? O que? A escola? É. Colégio Mater Dei. Ah, é famoso aí, ó. Falei? Falei? Famoso. Falei? E o seu colégio, tem todas as. Por exemplo, tem o prezinho, tem o colegial. Você conhece o Mater Dei? Eu conheço, mas tem que falar pro ouvinte. Ouvinte muitas vezes não conhece. Fala, tem, tem desde a educação infantil, né, berçário, e até o ensino regular, né, que vai até o terceiro, o antigo terceiro colegial, né, que é o terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. E, ô amigão, o negócio é o seguinte, o ouvinte do Estádio 97, que chegar no Mater Day e falar, ouvi você no Estádio 97, o cara tem desconto? Mas tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto então, bacana. Vamos estudar isso aí, vamos fazer uma parceria, quem sabe? Tem que dar muito desconto. Não, o cara tem que chegar lá, por exemplo, o cara pega e fala, ó, meu filho não tem onde estudar, ele não para escola nenhuma. Vou matriculá-lo na sua escola. Tá sem creche pública. Ouvi a propaganda da sua escola no Estádio 97. E aí? É, vamos ver, né? Que, como é aquilo que eu falei, né? Família, né? Então tem que. Vou fazer uma promoção rápida aqui, então. Os 100 primeiros ouvintes que chegarem na diretoria dizendo que ouviu aqui no Estádio 97. Bolsa integral. Mater Dei não é varejão, não. Lógico que é, o cara é o dono. O cara é o dono. O programa faz uma pros ouvintes, rapaz. Não é dono sozinho. O Estádio 97 hoje tá sendo um programa diferente. Dono de escola ligando. É verdade. Olha aqui, o Flamarion Eduardo. Ótima convidada, um dos piores problemas, infelizmente, é o preconceito e a desinformação. Parabéns pelo programa. Aí liga um dono de escola. Dono de escola. Tá vendo aí, ó? O que tá acontecendo com o Estádio 97? Estádio 97 também é cultura. Ô, Renato, né? Mas você... segunda volta normal, né? E você que é dono de um grupo de ensino, é torcedor do? São Paulo. É isso que ele precisava, pra inflar o ego. Não é nem a psicologia pra você explicar. Mas é... Ô Renato, e aí, cara, olha, eu por exemplo, até aproveitando a participação aqui da doutora do Orly, eu quando vou ver jogo de futebol, batimento cardíaco acelera e eu já tomo um comprimidinho pra ficar mais tranquilo. E você melhorou bem, antes você tava mais nervoso. Claro. Mas todo jogo de São Paulo ou só jogo decisivo você toma? Não, só jogo chave, assim, né? Jogo chave. Perdeu, tá fora. O jogo do Danúbio não... Não, o jogo do Danúbio eu tomei. Você toma remédio que é calmante? É, tarja preta. E o Corinthians? Corinthians e São Paulo, como é que foi? Okay. Você tava nervoso ou tava tranquilo? Porque é classificatório ainda, né? Eu não lembro, porque às vezes a gente toma muito remédio e começa a pegar. Olha lá, tá vendo? Doutora, o tarja preta... E aí vai criticar meu chá de liro. Mas apesar que você não é psiquiatra, você é psicóloga, mas o tarja preta vicia? Bom, tudo tem sua indicação. Claro que não adianta tomar um remédio pra ver um jogo. O remédio tem que ser tomado... por alguma indicação correta e certa. Lógico que o remédio tem coisas importantes que ele traz para o organismo, mas ficar tomando porque eu estou nervoso, num certo momento, não é bom. Viu? Por exemplo, o ansiolítico, é bom, sim, doutora. Ele não vive isso aí, doutora. Para quê? É porque assim, ó, o remédio, eu concordo com o senhor, às vezes o remédio ele deixa o cara um pouco mais sereno. Ele não entra naquela pilha... que ele entraria normalmente. Ele olha. Ele às vezes ele olha o jogo por outro prisma, né? O que ela tá falando é que sempre é bom ter a orientação. Orientação médica, lógico. Porque senão vai chegar uma hora em que o comprimido, o remédio, ele vai deixar perde o efeito. E aí é passa. E aí passa a ser. Mas você isso aí se você torna... tomar todo dia. Sim. É só história. Você não toma todo dia. Esclarecer. Não, São Paulo não joga todo dia. Tem que esclarecer. Mas você só toma tarja preta e jogo de São Paulo. Aí, no final do ano, você vê quantos jogos foram, você sabe quantos Não é, amigão, mas às vezes tem dias do trabalho, as pessoas têm curiosidade de saber teu dia a dia. Às vezes tem dias aí no trabalho que são complicados. Não só no trabalho, como no cotidiano. Lidar com esses caras aqui não é fácil, não. Não é isso. Coisas do dia a dia do trabalho. Não vem me culpar, eu não colaboro pra você tomar a tarja preta, não, hein? Mas não pedi nada pra você? Não, nossa, não. Eu colaboro no sentido de fazer com que você tome. É te deixando... Não, você não. Pô, é isso com que certeza, eu tô falando. Com certeza, você não. Ô, Sombra, de todos os comprimidos que você toma no ano, quantos por cento a culpa é do Portuga? Ah, eu não. Não, nenhum. Nenhum, imagina. Do outro lado. Aliás, nenhum de vocês, imagina. O estádio, eu acho que não deixa ele com tanto problema, não. Ô, Renato. Oi. Mas e aí, você fica ansioso também ou não? Cara, quando é clássico, eu fico, meu, não tem jeito, não é? Você fica naquela expectativa do time ganhar, né? Chegar lá no trabalho, zoar com todo mundo, ligar pros amigos, né? Tirar uma onda, né? Mas tem que controlar, né? Aproveitando até o ganho da psicóloga, né? Acho que a ansiedade, aquela emoção, né? E o estresse que é vivido num clássico, eu acho que as pessoas têm que principalmente canalizar para o conceito de evento esportivo, né? De um jogo de futebol que principalmente as famílias é que tem que participar, né? E tirar toda a bandidagem, né? Pessoas que não têm equilíbrio precisa pensar duas vezes antes de fazer uma besteira que hoje em dia, né, a vida tá muito difícil, né? Qualquer erro que a gente passa, acaba pagando e pagando muito caro, né? Não só no, na questão de dinheiro, mas em materiais, físicos, né? Então, o estresse é legal, mas principalmente saber canalizar para uma coisa boa, né? Daí a gente consegue valorizar, se Deus quiser, o futebol, né? Foi o que ela falou, né? Para o doutor aqui, doutora, por exemplo, eu recorro ao remédio para me acalmar, recorro, né? Mas é claro que existem outros meios de você tentar também se acalmar e encarar a coisa de outra maneira. A senhora como psicóloga, tirando o remédio, que a senhora nem pode falar do remédio, que a senhora não é psiquiatra, é psicóloga. Mas eu posso falar uma coisa. Diga-lhe. O remédio, ele tem que ter uma finalidade. Ok, eu tô nervosa. Nesse momento, não é porque eu tô nervosa que eu vou tomar um calmante. Eu posso tomar alguma coisa que vai... E não é um calmante, mas é um... algo que vai cuidar do meu humor, que não é um calmante em si, que vai me dopar ou algo que vai me deixar dormir. Então, às vezes, algumas pessoas precisam fazer um tratamento para estabilizar o humor. Tem pessoas que têm um humor que muda o tempo todo, então precisa avaliar isso. É o lance do bipolar. Mais ou menos, porque tem pessoas que têm mudanças e oscilações o tempo todo. E outras pessoas, ou eu estou nervosa nesse minuto, tenho que tomar uma coisa. Isso é muito perigoso. Porque o organismo reage muito mal e pode ter uma descarga muito forte. Então, esse remédio para dormir, a pessoa pode ter um efeito terrível, pode dormir no volante. Então, assim, de repente, toma um remédio. Ai, porque eu estou nervosa para esse exame. Então, precisa ser muito bem prescrito. E a gente está aqui numa rádio falando, temos muitos ouvintes. Então, isso precisa ser muito bem cuidado. Então, eu vivo com nervoso. O que é o meu nervoso? O que é a minha ansiedade? Até quanto que isso me prejudica? Então precisa ser muito bem discriminado. Eu não posso dar remédio, mas a gente tem que avaliar o quanto que essa sensação de ansiedade, de panicar, de não conseguir dormir ou de não conseguir ver um jogo de futebol me leva. Então, em cada nível desse estado, eu tenho que avaliar, ver bem e daí tomar as devidas precauções. Talvez um remédio, uma coisa mais leve, um suco, uma maracujina pode às vezes fazer um efeito de acalmar, mais do que começar já a entrar com dosagem. Ô doutor, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, assim, ó, maracujina é bom. Por exemplo, assim, ó, fitoterápicos, eles funcionam? Funcionam, mas também... Por exemplo, assim, ó, floral, sim. Placiflora incarnata, essas coisas. Super bem, mas precisa ter indicação e ser bem cuidado. Mesmo sendo fitoterápico? Sim, porque eles são poderosos. Porque às vezes as pessoas vão nas farmácias, compram, e depois elas têm reações muito perigosas, adversas. Ah, tá lá, bom, eu posso comprar, eu tomo. Gente, não é assim. Aqui é o país onde mais se compra remédio errado, onde as pessoas têm mais problemas de intra... quer dizer, de dois tipos de medicações que não combinam. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que vocês estão trazendo. Vocês não podem imaginar como é importante. As pessoas, por uma coisa ou por outra, vão se automedicando. Porque esse remédio eu posso tomar, eu estou angustiado, briguei com a minha mulher. Esse eu estou... vou pegar um... Cultura um já, né? Culturalmente, tempo a gente está fazendo vovó, errado. Tempo da mamãe... Tempo... Então, vamos tomar cuidado com isso. E já que a gente vai precisar de uma medicação, então vamos fazer pelo caminho certo. Até o fitoterápico, que é bom, mas é uma erva, também foi feita num laboratório em algum lugar, então vamos tomar com cuidado. Acho que isso tem que ser pensado. Sim. Tá certo. Ô Renato! Oi! E o tricolor, Renato? Melhorou a expectativa depois do último jogo? Olha, a meu ver, esse último jogo de São Paulo foi mais pro time, né? Pra comissão técnica, né? Pro elenco. Acho que não visando muito o campeonato, né? Mas eu acho que foi uma coisa entre eles. Eu achei que foi um saldo bom entre eles, porque traz o time mais pro Muricy. Os próprios jogadores ficam um pouco mais confiantes, eles ficam mais unidos. Né? Então, acredito que seja uma vitória mais pro time e, sem dúvida, de quebra, a gente consegue aí ter uma esperança melhor aí pro resto do campeonato. Eu acredito que o São Paulo, não sei se chega a ser campeão, né? Acho que tem muito caminho pela frente, mas vai acredito que São Paulo com certeza tenha um desempenho melhor no restante aí na fase de grupo, né? E depois nas eliminações, né? Mas eu gostei. Foi legal o jogo nesse sentido, né? O Muricy foi bem audacioso no final do jogo, aí no segundo tempo. Ele colocou o time pra frente, colocando atacante, meio atacante, para fazer saldo de gols, porque como é um grupo muito complicado, então pode ser que o saldo de gols acaba decidindo aí entre o primeiro, o segundo ou o terceiro para o segundo colocado, né? Então gostei muito bem, achei que o Muricy foi, dessa vez ele foi muito bom, né? A estratégia do primeiro jogo deixou um pouco a desejar, caiu um pouco a expectativa, né? Mas o Muricy, parabéns, é um cara que tem muita experiência, né? Então não dá para duvidar de um profissional da qualidade do Muricy, né? Assim como o Tite, né? Apesar de tudo, o Tite também aí entre os técnicos melhores do Brasil, tem o Tite e o Muricy, né? Mas eu acho o Tite diferente do Muricy. Eu acho que o Muricy ele tem uma pegada mais assim, de incentivador, talvez. Não sei, talvez. O Tite me parece um pouco mais tático. O Tite evoluiu muito, Sombra. O Tite me parece mais tático. O Muricy me parece mais tipo, vamos, isso é tudo frescura, vamos que vamos. É, exatamente. É isso aí. Tem razão. O Tite, eu acho que a vantagem maior do Tite agora é que ele tem um elenco na mão, né? Ele tem um trabalho aí de 2 anos aí já com o Corinthians, independente de ele ter saído ou não. Ele tem um grupo, ele tinha uma base muito boa, né? Então isso facilita também o trabalho. E o Muricy é exatamente o que você falou, Sombra. Acho que é mais, né? Como o elenco está em formação, então é mais no vamos, aqui é futebol, né? O coração fica na ponta da chuteira. Agora, então aproveitando isso aí, que o Muricy, por exemplo, é um cara que ficava pilhado, teve aí arritmia cardíaca, ficou internado, etc e tal. E aí depois ele ficou mais calmo, teve que praticar uns esportes, teve que regular na comida, tomar medicação, e aí ele ficou mais calmo lá na beira do gramado. Coincidentemente, o São Paulo esse ano não vinha com uma boa prática no futebol. Você acha que tem a ver um Muricy menos pilhado com um time menos efetivo? Eu acho que sim. Eu já joguei futebol já pelo meu clube, joguei inclusive pela escola, já peguei alguns treinadores que ficavam ali, parece que estavam do outro lado do campo, mas ele berrava tão alto que o seu ouvido já tremia, né? Então, sim, botava mais pilha. Com certeza, essa postura do Muricy influencia psicologicamente, né, no time, né? Então, tá. Ele ficou mais tranquilo, você vê, eu fui num jogo agora, né, contra o Danúbio, no Morumbi. Você conseguiu, você foi no jogo? Você foi no jogo? Consegui. Você conseguiu? Sim. Olha só, você é um herói, rapaz. É, graças a Deus. E você conseguiu comprar ingresso, tudo que bonito. Pagaste, tudo bonito. Pagaste, recebeu o ingresso. Não te cobraram duas vezes? Você comprou pela internet o ingresso? Não. Então por isso que você foi. Mas como que você comprou? Explica aí. Ixi, aí eu, na verdade, eu ganhei, né? Ganhei de um parente nosso, né? E acabou desistindo. Você vê quanto mais dinheiro tem, mais os nego ganha, bicho. Foi algum esquema que facilitou. Já diria o Zezé de Camargo, eu quando era pobre, eu tinha que pagar tudo, ninguém queria me dar nada. Agora os caras querem que eu coma de graça nos restaurantes. E agora eu tenho que pagar as ilu, isso que é o problema. Você nem recorreu ao Zezé, não. Você nem recorreu ao Zezé, não. Tá aí na ponta esquerda da mesa. Ah, ganha tudo, ganha tudo. O Benjamin paga até o condomínio com um abraço. Paga com abraço. Ele manda abraço pro síndico, ele não paga o condomínio. Eu não sei o que tá acontecendo com meus boletos lá, não. Não, é que era pra vir mais. Era pra vir mais. Aquele númerozinho lá tá vindo pela metade. Ô, Renato, então é o seguinte, cara. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. São Paulo no fim de semana joga com quem agora? Eu nem lembro com quem que joga. Também não vai fazer. Vou passar a tabela completa aqui. Por favor, passa, mano. Aí que é de chorar, não, completa, viu? Não, passa só dos grandes, vai. Não, então. Mas quando eu me refiro aqui, eu falo de todos os times aqui do Campeonato Paulista. Não, mas fala só dos que interessa, vai. Então, Corinthians e São Paulo só hoje aqui. Ah. Não, São Paulo pega o Rio Claro agora dia 1. Não, uma. Mentira, RG, tô te provocando. São Paulo pega o Rio Claro dia 1. O Palmeiras ele vai pegar o Capivariano no sábado às 18h30. Sim. A Portuguesa pega o Bragantino no sábado também às 18h30. Boa, certo. O São Paulo vai pegar o Rio Claro no domingo às 16h. Deve ser jogo da TV? Possivelmente. Isso. O Corinthians ele vai jogar contra o Mogi Mirim também às 16 horas do domingo. O Record, nada de pôr entrevista da moça na hora do jogo. Olha, daqui a pouco, gente, e o daqui Santos ele fecha a rodada de domingo aí com o Alinense às 18h30. Tá bom, então. Beleza? Quer dizer, uma rodada que não tem nenhum jogo... Hã? Relevante, né? Não, mas você mas sentar e falar, não, porra, não, mas tem Grenal, tem, tem os clássicos aí no Rio também tem. Mas eu vejo da seguinte maneira, acho que o São Paulo tem que entrar com um time domingo que tem que jogar, time de dar Libertadores. Pra dar liga. Já começar a fazer algumas mexidinhas ali, tipo, ó, se sair quem sai pra entrar o Centurion, entendeu? E meter 5, 6, tem que ser assim, cara. Tem que enfiar gol. É aquele jogo que você fala que é pra levar o moleque. Leva o sobrinho, que tá em dúvida. Não, mas em Rio Claro não dá pra levar. Não, por exemplo, do Palmeiras. É assim, do Santos, Santos e Linense. Tem que levar, comprar chocolate. No Pacaembu? É, do Santos no Pacaembu, você leva o moleque lá no jogo. Ô, RG. Chato. O Ricardo Sabará manda aqui no Twitter. Justo hoje que o Domênico e o Mota não estão, a psicóloga não foi no programa. Ela precisa voltar semana que vem. É verdade. Cara, inclusive, tem uma pergunta para o doutor aqui, mas antes deixa eu me despedir aqui do Renato. Renato, um abraço, Renato. Com o Mota e o Domênico. Opa, quero dar um abraço aí para todos os São Paulinos, né? E principalmente aí pro Muricy, porque ele fez um papel muito bom nesse jogo. Deu para ver que o elenco, quando fazia uma jogada boa, quando fazia gol, olhava para o Muricy, isso é importante a gente ressaltar, a presença dele no time, né? Seria uma burrice tremenda tirar o Muricy, e principalmente, né, o Luiz Fabiano fez um papel importantíssimo no jogo. Não sei se na televisão vocês conseguiram ver, mas ele participava de jogada, ele puxava dois zagueiros, três zagueiros, e abria espaço para o Pato. Né, havia espaço pro... Mas funcionou porque era o Pato do lado dele, né? Não é porque era. Né? Movimenta bastante. É. E ó, amigão, possivelmente o Muricy vai na sua escola e no seu colégio essa semana ainda, porque ele precisa matricular um aluno chamado Márcio Rivelino. Ele precisa terminar o ensino fundamental, que ele ainda não terminou. Eu saiba. E possivelmente o Muriçoca que vai levá-lo aí na diretoria. O Márcio me mandou o currículo dele. Tava escrito lá, maternal incompleto. Um abraço, Renato. Boa noite. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, parabéns, velho, pelo programa. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu. Together. Esse é o Estádio 97, no oferecimento do grupo Esser Benjamin. É, o Rafael Horn que precisa também lá ligar pra doutora. Conhece o Rafael Horn? Conheço. O Alan Horn. Muito bem. Tudo torcedor do Corinthians. Não. Olha não só, amigão, são corintianos roxos, né? Roger. Olha só, você quer mais qualidade de vida? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, é um bairro que é pura tradição. Olha só, amigão, esse Le Village é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade, hein? Olha, não perca tempo, aproveita esse fim de semana aí, vá conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros e lazer completo com piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vá visitar o estande, anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas 295. Rua José de Brito de Freitas 295. Ou acesse esser.com.br/Levilage. O Village com dois L's, viu, mano? Boa, Benjamin, é isso aí. É isso, e eu irei mesmo, esse final de semana tô lá. Boa, mano. E fim de semana é sempre bom pra visitar esses estandes, né? E você pode ligar também agora. Liga agora, 3951-3888. Boa. 3951-3888. É isso? É essa. Um abraço pro Rafa, pro Alan Hort. E para toda a família Esser. Vamos fazer mais duas perguntas para a doutora Dorlip ir embora? Claro, nossa. Ó, tem uma aqui, ó, o Renato Moura no Twitter. Ô, Benji, pergunta para a doutora se ela utiliza a leitura corporal para saber se o paciente contradiz com o que ela fala e com o que ele fala e se isso funciona. É interessante. É, não é o que eu costumo fazer habitualmente, mas ao longo dos anos... O corpo fala, doutora? O corpo fala e o corpo não mente. As palavras mentem. É muito interessante essa pergunta, porque assim, muitas vezes as palavras, o discurso verbal, ele é todo cheio de muitas questões, né? A pessoa coloca, ela é muito sofisticada, mas o corpo, em algum momento, ele vai se trair. É por um olhar, é por um gesto. Então, a gente precisa estar atento, sim. Quando eu era psicanalista, eu não estava olhando tanto o movimento. Hoje em dia, eu não utilizo o divã, mas eu acho que é muito importante você, desde sentir o tom de voz com que o outro fala, ver todos os gestos, isso na nossa vida, do dia a dia, todos nós temos que utilizar quando você está conversando com a outra pessoa, ver o olhar, o tom de voz, o jeito, e você vai percebendo quando a pessoa levanta demais o olho, o que, que ela foi buscar na hora que você faz uma pergunta, o que, que ela piscou. Então, assim, você vai percebendo aonde estão os lapsos e como é que essa verdade, ela é muitas vezes camuflada. Ô, doutor, o mano, quando mente, ele abre as narinas. É mentira. Ele franja a testa, igual um chau-chau. E o Mota fala piscando o olho, porque ele tem vergonha de falar. Eu tenho uma pergunta aqui também feita pelo nosso internauta, o Igor Mendonça. Ele pergunta o seguinte, se a pessoa nasce psicopata ou se essa pessoa desenvolve esse perfil no decorrer da vida. Se a senhora nota, talvez, esse perfil de psicopata em algum desses integrantes que aqui estão. O Vieira, RG, o Portuga, eu, o Benjo, o Sombra. Não nego, não. Não, as pessoas, elas têm características que elas... Todo mundo nasce com uma característica, mas no teu mundo, no teu meio ambiente, você vai desenvolver mais elas. Então, uma pessoa que passou por várias privações, é muito comum ela vir a ter algumas coisas mais... comportamentos mais difíceis. Mas muitas vezes pessoas que tiveram um lar maravilhoso, educação incrível, se jogam em drogas, tem comportamentos que você não vai acreditar, que mataram. Então, assim, nem sempre é o meio ambiente que transforma alguém num psicopata e nem sempre é o nascimento. Então, é algo muito complexo e cada caso é um caso. Então, às vezes, você tem que estudar não só a genética, não só a vida dentro da própria família dessa pessoa, mas também como é que ela foi se desenvolvendo, a relação dela com o mundo. Então, cada um de nós é bio, a sua genética, psíquico, como esse bio vai se desenvolvendo no mundo, social. Então, cada um de nós é uma interação desses fatores. Desculpa, tá falando tão difícil e chato, mas é um jeito... Tem que explicar. Não, tá bacana, tá explicativo, tá legal. Como a pessoa, ela vai estar no mundo, ela é uma interação de tudo isso, né? Ela não é só o mundo interno dela, mas ela também é como ela vai, os fatores, essa genética dela, como que ela vai se predispor, como o ambiente que a acolhe e como ela vai estar. Porque a gente vê pessoas que viveram em orfanatos, não tiveram pai e mãe, e tiveram uma vida e são pessoas incríveis, que superaram faltas. Então, não é só não tiveram pais, ou não tiveram carinho, ou faltou condições materiais. O próprio Clinton foi alguém que foi criado no orfanato, então isso não tem nada a ver. E a gente vê crianças que tiveram tudo e hoje estão aí assaltando. É preciso muito cuidado. Aqui a senhora nota um potencial psicopata aqui nessa mesa, o Benjo, Sombra, Portugal, RG, o Vieira. Perigoso. Eu quero ser convidada novamente, então vou me comportar bem. William Batista, estiver, doutora. O William Batista falou aqui, doutora, qual o nome do filme que você recomendou hoje? Muito bom o programa hoje. Qual que é o nome do filme que você falou? Era Retrato... Não, filme argentino lá que você falou. Ah, Retratos Selvagens. É isso aí. Relatos Selvagens. Eu recomendo esse fim de semana, acho que todo mundo devia ver esse. O Whiplash, que também é um filme muito bom. E um outro filme que vai começar a passar, ou já está passando, é aquele The Foxcatcher, que é sobre um cara da família Dupont, que faz, treina um time de futebol, americano, só que na verdade ele manipula tudo. Então é muito interessante ver como alguns treinadores podem ser psicopatas. Uhum. Esse filme vale a pena. O Thiago Caiano falou assim, sensacional convidado, ela precisa voltar mais vezes. O problema é que se ela voltar aqui, ferra o programa, que se começar a medicar a gente, o programa acaba. Você tem mais uma, Sombra? Senão vamos... Não, tô então tranquilo. Vou liberar a doutora. Ô, doutora Dori, tem muita gente perguntando, tem Facebook, Instagram, tem os caras querendo... te seguir. Tenho Facebook, Instagram, vocês me encontram, Dorli Kamkage. Consulta online ou não? Não, consulta online não. Por favor. E tem consultório. Obrigado, uma só de pau pra doutora Dorli Kamkage. Obrigado. Muito bom. Obrigado pela presença. Foi muito legal. Foi um grande prazer e espero ter podido contribuir com alguma coisinha pra gente poder refletir mais. E aprendi muito, estar aqui hoje foi demais. Fazer parte desse grande time, muita emoção e vou tomar logo um remédio, um esquinho. Mas quando vier o Domênico e o Mota, a gente vai te chamar de novo. É. E aí, aí é problema. Aí é o problema, aí você deu sorte, o problema tá bom. Valeu, galera. Obrigada mesmo. Valeu, obrigado. Valeu. G! Obrigado. Tá certo. Esse é o Estádio 97. Nós tivemos aqui com a nossa convidada, a doutora Dorli Kamhaji. Tá bom? Psicóloga que esteve aqui respondendo algumas questões do aspecto mental das pessoas. Estádio 97 tem um oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Torcedor Palmeiras, ó, já tem 19 mil ingressos vendidos, porque acho que o Palmeiras sabe como vender os ingressos, meu time ainda não aprendeu a vender ingressos. E o torcedor Palmeiras que foram jogar, vai fazer o quê? Os caras lá no Murumbi não sabem vender ingressos. E o Arouca estreia. O Arouca estreia pelo Palmeiras. Pra mim, se não o melhor, um dos melhores jogadores que o Palmeiras comprou é o Arouca. Claro que o Leite Xavier também é muito bom, mas pra mim é o melhor. Você não acha também, mano, o Arouca, o melhor desde aí? Gosto muito. Melhor, né? O Arouca ali é um dos melhores jogadores na posição atuando no Brasil. É fácil. E a coordenação da... É chato, né? Qual? Paulista. É chato, não é isso que mostra a média de público do Corinthians, do Palmeiras. Ah, mas público não tem nada a ver com o Palmeiras. Ah, não tem a ver, não. As arenas são novas, a galera vai. Não tem a ver, não. Para. Legal jogar contra o Capivariano. Para, gente. O negócio é o seguinte, o Corinthians e o Palmeiras estão mostrando que não tem nada de chato. Não tem nada de chato. Mas aí a arena é nova, mano. O nego vai ficar jogando. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, banalizar um clássico, por exemplo, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Santos e São Paulo, Vasco e Palmeiras, enfim, isso é chato se tiver toda hora. Nossa. Esse negócio, se você não tiver um clube pequeno pra talvez construir a história do futebol, vai ficar ridículo. Aí um São Paulo e Corinthians vai falar, ah tá, é o centésimo São Paulo e Corinthians do ano. O que que muda, gente? Vai ficar chato. Lógico, Natal todo dia. Vira um jogo escroto, vira um jogo comum. E o coordenador da base do Palmeiras é o novo coordenador da base da seleção, Erasmo Damiani. Eu não conheço, mas eu acho que quem tinha que ser da base da seleção tinha que ser o cara do Santos. Do Santos? Eu acho. Mas o do Santos... É o clube que mais revela, que mais Santos, trata véio. Melhor já. Que a mudou a diretoria. Eu não sei quem é agora. Mas você não quer ver. A matéria-prima que você tem pra trabalhar não quer dizer que seja talvez o fruto do seu trabalho. Tem muito clube que tem matéria-prima boa e a matéria-prima estoura em outro lugar e no clube dele não vai. Não, mas precisa ver o porquê não vai. Então, muitas vezes aí é esquema com o empresário, muitas vezes vai saber se não tem um jabazão na categoria de base. Mas no Santos alguma coisa acontece que lá tem toda hora. Mas se puser você pra tomar conta das categorias de base do Santos, vai ter moleque bom lá. Tem o Pepinho, que é o filho do Pepe, que é técnico, tem técnico do Clodoaldo ia trabalhar também. Olha o avião passando aí, velho. Aí sim. Olha o avião passando aí. O avião do Estádio 97 passando. Segunda-feira, hein? Segunda-feira, o primeiro que entrar ao vivo aqui no ar no Estádio 97, tiver com o passaporte em dia e souber quantas vezes o avião do estádio passou em qualquer dia que você tiver ouvido o Estádio 97, vai ganhar o direito de ir a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid. Tudo por conta do Estádio 97 na companhia do RG número 2. Quer conhecer um pouco mais o regulamento? Tá lá inteirinho, 97fm.com.br. Apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único da Europa, Portugal. Sombra, eu sei que é um assunto muito polêmico, e a gente já falou disso. Mamilos. Mas, não, mamilos também são. E o final da novela e o fracasso do Big Brother e o Gugu também. Agora é o seguinte... Tá falando do vestido. Primeiro, não, o vestido é muito chato. Ah, primeiro, o ministro da Grécia, dos esportes, suspendeu o futebol na Grécia. É. O que vocês acham? Eu gostei. Eu acho que ele fez algo que poderia ser feito aqui no Brasil, mas infelizmente a gente só tem diretor frouxo, tá certo? E governantes ridículos também. Você é a favor, mano? Óbvio. Mas precisa... Não tem futebol no país. As quatro divisões, hein, mano? Olha, mano, a Grécia não é nenhum exemplo de país também. Não é, mas tomou a medida certa. Precisa ver se o futebol lá também tem um dono tão grande quanto existe no Brasil. Comprar, a partir do momento que... Quais são os interesses envolvidos no futebol grego? Se mas tirar eu gostei da atitude, se Sombra. Se o futebol grego lá na televisão tem a mesma importância que tem aqui... Sombra, o governo, quando ele quer, ele tem ingerência numa série de segmentos. E no futebol não é diferente. Se ele chegar e falar, vai parar o campeonato, para o campeonato. Bagaço, acabou. Brigou, pega aí, matou, ministro dos esportes. Ao invés de ficar recebendo aí bandido, tá certo? Pra ficar discutindo coisas aí que é chovendo molhado. Chega lá e fala, bacana, a próxima vez que acontecer uma briga no estádio de futebol, a próxima morte que acontecer aqui, vai parar o campeonato e não continua. Vamos ver o que acontece. Já que as leis não mudam aqui, infelizmente, Benjamin, porque a única medida que solucionaria de vez o problema da violência no Brasil é mandar o vagabundo pra cadeia igual fez no Rio de Janeiro. Parabéns pro juiz que manteve os caras presos ali. Você viu que o Paulo Serdão foi eleito conselheiro no Palmeiras agora? É. Então, mas é que tá. Quem colocou o cara lá? Foi por voto, gente. Ele foi por voto. Não é que, vou empossar o cara aqui, tal cargo. Não é assim. Ele foi votado. Então, o negócio é o seguinte. O que causa, na minha opinião, a violência no futebol brasileiro, não só no futebol, mas a violência na sociedade em geral, É a sensação de impunidade. O cara sabe que ele vai aprontar e nada vai acontecer, tá certo? Muitas vezes o cara, ah, não foi em flagrante? Ah, não. Opa, o cara vai responder em liberdade. Vai responder em liberdade o Caxo, velho. Pega esses vagabundos aí que brigam em estádio, que parece que em dia de jogo tem uma lei parada na cidade, que o cara pode aprontar o que quiser e não vai ser preso. Vai pra delegacia, toma dois tapas na cabeça e depois é liberado depois do jogo. Ué, pega o vagabundo aí que praticou o crime. Vamos e mantém lá, telefone. Preso. Agora, sequência Sem Parar no Estádio 97, esse é o momento Sem Parar do Estádio, três ouvintes na sequência, com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Kleber. Kleber do quê? Kleber Rabelo Gameiro. E quantos anos, Kleber? 30 anos. A RG, 30. Por que você fez isso, mano? O quê? Raspou o rabelo todinho. Né? Ah, o rabelo. O rabelo. Ficou mais prático. O RG que é primo do Sérgio Rabelo, aquele humorista, né? Mas o Sérgio Rabelo, fez muita fama nos anos 80, não é? É, era bom, careca, né? Ele fez muita fama e filhos. Não, você nem conhece o cara. Mas deve ter feito. Todo mundo que é famoso faz muito filho. O bar não é famoso, quando, faz muito filho. Quando apareceu, foi um pouco contestado. Foi contestado, velho? Porque eu era minha adolescência e já era sua maturidade. Eu tava quieto aqui, mas já que o RG falou, eu nunca vi a menor graça, né? Ele... Ah, mas você não vê graça em nada. Como não? Você não é parâmetro pra nada. Você é uma pessoa azeda, não. Azedo, azedo. Ele não gosta de South Park. Azedo é o que sai do seu dedo, seu limão. O que eu não acho graça? Pra você tudo é ruim. O quê? Tudo é ruim pra você, Benjamin. O Sérgio Rabelo, eu não via a menor graça. Mas com quem ele concorria, né? Ele pegou... Ele tinha Chico Anísio, ele tinha João Soares, ele tinha Agildo Ribeiro. E aí ele saiu... Juca Chaves era bobão. Juca Chaves. Ah, mas o Juca era mais na linha de aquelas musiquinhas dele. Aquilo é o Menestrel, né? Mas fez sucesso demais. As musiquinhas do Juca Chaves ele tem na cabeça até hoje. É, filho. Fica, upa, né? Upa, upa, cavalinho sem medo. E da Ana Maria? Ana Maria. A piada da Ana Maria? Ana Maria. Ô, Rabelo, e qual o bairro? Eu moro no... Vamos ver se o Benz acerta aí. Acho que vai acertar. Parque Capuava. Não entendi nada. Parque Capuava. Parque o quê? Capuava. Isso. É Capuava? Capuava. Ah, eu vou te falar. Capuava. Se é o que eu conheço, é Santo André. Isso, boa, amigo. Ali é nóis, velho. Santo André, ABC. Deixa eu aproveitar e mandar um chupa bacana pra todos os ouvintes que estão aqui hoje. Coitados, nos... cara, o que eles fizeram contra você? Ah, você não tá vendo, você tá de costas. O cara faz gesto. Na hora que você fala, no mínimo fala eles viram você ligando o GPS. É, no mínimo. Eu liguei o GPS. Não acredito. No mínimo. O pior é que tem uma moça que ela tá xingando e batendo no vidro ali, velho. É impressionante, os caras estão ensandecidos. Essa menina, aqui. Toda vez que o Sombra fala, ela levanta, mostra o dedo. Não adianta, aí... é blindado esse vidro, não adianta, é blindado, Mas tá blindado, mas a gente vê o que acontece do outro lado. É, não, ouve, é blindado, não tem problema, é blindado. Ô, Rabelo. Eu? E você trabalha com o quê? Eu sou técnico de automação bancária. Ah, então você tá tendo bastante trabalho agora, hein, velho? Por quê, mano? Sempre. Ele faz num dia, no outro explodem, mano. Hein? A empresa gosta, né? Mais ou menos por aí, né? Mas agora tá rolando um papo aí que o negócio da tinta, eles vão acabar com isso aí, né? Que não funciona, que já descobriram o meio de limpar a nota, é isso? No Brasil, acho que em uma semana eles já descobriram como limpava. Você quer saber? Não, parece que agora não. Agora eles vão fazer o seguinte. Qualquer coisa do tipo que aconteça, parece que o dinheiro vai estragar, né? Vai explodir junto. Ah, mas, ô, Vieira, então sabe... não tem por que o cara explodir o caixa. Você sabe o que vão fazer? As notas vêm com pólvora agora. É bom porque é o seguinte. Sabe o que vão fazer? Vão acabar com os caixas. Porque se você tiver com uma nota de dinheiro meio no sol, pega fogo, velho. Deixa eu falar. Os caixas antes eram 24 horas. Agora até as 10 não, você não pode mais tirar depois. Vão acabar com os caixas. Porra, meu, eles vão acabar com os caixas. Eles vão fazer. Portuga, incompetente. Diga. Os caixas pode já, não sei se vocês perceberam, diminuiu muito o caixa eletrônico em rua. Eles vão acabar com os caixas, eles vão conseguir resolver a violência do comércio que quer ter caixa eletrônico. Aí isso não, já saiu de posto, de gasolina. O que é lamentável, né? Quebra tudo, pô. Os caras vão lá e quebram tudo, vai. Quebra a lojinha de conveniência do cara e. Não, não é lamentável. Eu também, se tivesse banco e tivesse, eu também ia tirar. Não, Sombra, mas isso aí lembra a história do sofá. Porque justamente, estão arrombando os caixas. Em vez de prender quem tá arrombando, tira os caixas, cara. Os caras são loucos. Eu, se eu sou o dono do banco, eu não posso prender os caras. Tá protegendo, não. A polícia tem que fazer. A polícia tem que fazer. Então eu vou tirar de lá, se fica lá os caras roubam. Os caras não te dão segurança. Os caras tiraram o serviço pra não prender os caras, velho. Nunca vi isso. Na boa, eu acho que cada agência tinha que ter um botão do pânico. Tá certo? Na hora que você apertasse o botão, você dinamitava a agência inteira antes dela ser explodida pelos bandidos. Aí morre os negros junto, velho. Mata os caras, velho. Mata os caras. Eu tenho segurança lá, o cara fica só monitorando. Aí fala, opa, entrou quatro, vamos pôr dinamite aí só aperta o botão. Aí vem os queridinhos dos direitos humanos lá. Aí é aquela tese que o Ben já defende do efeito colateral, não tem jeito. Pra perder três, tem que perder seis. É. Lógico aí. Tem que depois também não vai perder mais ninguém. Mas, ô amigão, uma hora acaba. Uma hora acaba os caras, velho. Ô amigão, já que você trabalha com automação aí, você deve também cuidar da parte do setor ali da porta automática, velho. Não, isso não. Não? Empresa, isso é outra coisa. Mas deixa eu te perguntar, você deve ter o conhecimento, você deve conhecer as pessoas que fazem aquilo. Aquela porta, ela detecta mesmo metal ou é o segurança que fica com o botão na mão lá travando? Não, agora é verdade. Ó, e o botão dele só libera. Não desce o pino. O botão dele só libera? O botão é igual do Mota, só libera. Essa foi boa, hein? É, o também que é o dele, né? É verdade. Mas então, amigo, aquele pino lá não é fake, não. Não, não é fake, porque, ó, se coloca no lugar do cara. Você acha que o cara quer ficar barrando pessoa o dia inteiro? Acho. Em pé ali? Acho. Ele transmite pros outros, talvez, uma frustração que ele tenha na vida. Brigou com a mulher. E o cara brigou com a mulher. Mas é verdade. Por exemplo, o cara tá frustrado. Ele brigou com a mulher, o filho não gosta dele. Ele segura ela na rodela ali, mano. Já segurou na rodela, Vieira? Vamos lá. Já segurou na rodela? O cara tá lá. Imagina só, amigo. Ele tem uma vida... Ó, mas ó, o cara tá com uma vida ferrada. A mulher chifrou, o filho não gosta. A sogra tá em casa. Tá certo, a sogra tá lá, mano. E dormiu na fronha dele e babou tudo, mano. Puta. Aí o cara tá a pé da vida e fala, é hoje que eu vou ferrar com todo mundo. Não passa ninguém. É, velho, é aí que tá. Não vai subir ninguém. É igual o cara lá, vai, o malucão lá, tá com o talão de multa na mão, tá? Ele tem coisa que ele pode relevar. Tem coisa que o cara mas pode quando relevar. Ele tá mole, rabisca. O cara vai lá, o cara tá enfezado com o mundo, ele vai lá e vai te multar se você coçar a orelha. Fala, opa, tirou a mão do volante, coçou a orelha, multa. Opa, você acha que não tem isso aí? Lógico, você acha que das vezes que você foi parado, você sofreu... meta de multa, cara. É, então. Você já sofreu muita injustiça quando você foi parado? Sempre. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Você nunca infringiu a lei, não, o mano nunca errou. Você toda vez foi injustiçado. Eu não erro, eu às vezes me equivoco, mas eu não erro. Essa última que você foi romper o bloqueio ali do ser... Eu não rompi o bloqueio. Não, mas peraí, eu não rompi o bloqueio. Sou letrando, rompei. Não rompi não. Que foi? Eu tava ali, tá certo, na rua, pegando na direção da Avenida Paulista. Certo. Eis que existia um bloqueio ali, com três cavaletes. Certo. Só que um deles não tava posicionado da maneira correta. Um não tava. Os outros dois estavam. Ou seja, eu deduzi o quê? É um semiaberto. O carro que tava na minha frente deu a seta pra entrar, tá certo? Ele viu que não passaria um carro naquele um que estava aberto. Mais uma moto. E voltou sentido Rebouças. Mais uma moto. Pensei o quê? Larga falei, essa cara de pau. Tá bloqueado pros carros. Pra moto. É, impressionante. Ué, isso chama-se bloqueio semiaberto. Quando o guarda te viu, o que ele falou? Que essa sua cara não falou nada, só meteu a mão na lateral da calça aqui no bolso, puxou o talão e multou. Tá, plateia, palmas pra polícia. Um gênio. É brincadeira a polícia de São Paulo. Mas ó, eu não rompi nada. Eu não rompi nada, ó. O cara poderia ter relevado, porque, ó, Não, mas é verdade, Sombra, eu não poderia. Ali, ó, você sabe que naquela alça, tinha alguns carros que estavam parados. Fica pregando o cumprimento da lei, agora fica. Não, mas eu tava errado. Mas ele poderia ter usado o bom senso e falar: ô, bacana, o que aconteceu? Você não viu que tava bloqueado? Eu ia pegar e falar, ô senhor, desculpa, vou voltar. Vou dar aquela volta toda. Fala, mas ó, se o senhor me liberar, é só eu virar à direita aqui que eu já tô no meu trabalho. Agora, por exemplo. Hã? Eu não acho que você tá errado, não. Eu acho que tem hora. O cara, por que tem só que multar? Justamente, por que não me chamou ali e falou o que você fez ali? Eu pelo menos pra ouvir a minha justificativa. Você queria uma preventiva? Não é nem advertência, mas ele não sabe o que aconteceu. Naquela alça ali, Vieira, tinham quatro ou cinco carros que estavam parados ali entre o bloqueio, tá certo? E a parte onde eu tomei a multa. Esses carros ali, eles só tem um sentido pra sair. Eles vão ter que ir naquela direção. Ele vai multar os quatro que já estavam parados ali nos acidentes. Ô, Vieira, é ridículo. Eu fiz uma bobagem uma noite aí na estrada. E o polícia mandou eu parar. E aí eu fiz uma bobagem e fiz a outra quando ele mandou eu encostar. Pô, e o cara, inclusive, achou que eu tava fugindo. Duas bobagens em quantos segundos? Sim, foi em 10 segundos eu fiz mesmo. E o cara, na segunda, achou que eu tava fugindo. E o polícia rodoviário chegou... Com a arma na mão. Não, chegou a puxar a arma, que achou que ia fugir e tal. Aí eu parei, abri o vidro... O cara veio babando em cima de mim. Pá, você tá louco? Eu posso falar? Aconteceu isso. eu errei, eu não vi. E agora quando eu fui dar a ré que você mandou para, eu não vi, juro que eu não vi. Eu tenho que pedir desculpa, eu não vi, eu não vou inventar história pra você. Então o cara falou, pô, beleza, você presta atenção pra o resto da viagem? Foi, lógico, e não voltou. É, tem uns caras que tem bom senso. Então, eu cara, concordo com isso. Agora você pega um frustrado já desse daí, ó. Já aconteceu isso comigo também. Tem coisa, mano, que tem que voltar, tudo bem. O cara fala, pô, coisa, se pô, liga aí, não, a próxima desculpa, vez, lógico. O bloqueio, Benjamin, ele tava semi-aberto. Não é que eu quis dar uma de louco. Semi-aberto. Mas é verdade, gente. Eu nunca passei com a minha moto. Mano, você agiu de má fé. Semi-aberto tá você, bacana. Quem tá no semi-aberto é você. Uma coisa é você ter a indústria da multa. É. Isso é uma coisa. Que existe. Coisa? Aqui nesse sistema de bloqueio, tinha uma plaquinha escrito. Mano, quando você chegar, pode passar. Só que a plaquinha caiu. Caiu, ele não leu, né? Não, mas tô falando sério, Sombra. Desculpa, ele não precisava ter feito o que ele fez. O cara vai participar. Ele pode caçar minha carta. Ele pediu desculpa. Você falou, pô, errei, não vi e tal. Não, porque eu vi que ele colocou a mão já no talão. Inclusive, ficaram na dúvida. Ali tava um PM e tinha um policial do trânsito. Tava um CT e um PM ali que fiscaliza o trânsito. Os dois pegaram o talão, só que acho que eles foram no Jockey Pool pra ver quem ia me multar. Eu tá te certo. Conheço, mano. Você chegou no cara e falou assim, multa aí, bacana. Exemplo, pode multar que eu sou da mídia. Não, eu garanto que você falou isso. Ô, Kleber, quero que, se lixe, que time você torce, Kleber? Desculpa, depois desse show de mau exemplo aqui no Estádio 97. Ah, tranquilo. Oh, infelizmente o Dodô não tá aí hoje, mas aqui é Palmeiras. Ô, oh, amigão. E nada. E a expectativa agora pra estreia do Arouca, hein? Ah, cara, eu acho que depois de muitos anos a gente vai ter um meio campo de verdade aí, cara. Tava difícil, viu? Mas e o Oswald Oliveira, cara? Você confia nele ou você tem um pé atrás? Porque o Oswald Oliveira tem um bom time agora, hein? Não tem mais desculpa, não. Mano, sinceramente, eu espero que ele vá bem, mas eu tenho um pé atrás com ele. Não consigo... Não confio 100%, mas tô torcendo por ele. Estamos trabalhando em busca de reforma. Olha, o Domênico fez a cabeça da torcida, gente. Não é só o Domênico, gente. O Domênico fez a cabeça do torcedor. O Oswaldo Oliveira, infelizmente, não conseguiu resultados relevantes para que o torcedor do Palmeiras fale, não, com esse cara aqui vai. Eu acho que... Aqui no Brasil, não. É, aqui no Brasil, não. E ser campeão no Japão, pô. No Japão, lá tem lá vários treinadores, Nelsinho, esses caras de segunda linha. Ô, Kleber, que bairro você tá? É Santo André, né? Cidade de Santo André, é isso? Isso, tá chovendo por aí ou não? Cara, agora não. Pô, tem uns raios bacana aqui do lado, passando. Já, tá... O tempo tá fechando, eu acho que vai chover, mas ainda não está chovendo. Bom, eu nunca vi época que a gente desse tanta importância pra chuva, cara. Ninguém fica triste, né? Eu lembro de tempos atrás, chovia, falei, meu Deus, só alagamento, tudo perdendo tudo. Não que agora não tenha alagamento, né? Porque tá cheio de gente perdendo um monte de coisa. Mas pelo menos chove e fala, puta, que legal, tá enchendo a represa. A gente tá vivendo, a gente tá vivendo. Tomara que vá pra Cantareira. Outro dia o Sombra perguntou pra mim se isso aqui ia virar um Mad Max, né? Olha só, não tem água, aí falta luz, aí quando chove, inunda e todo mundo perde tudo, aí você não pode sair na rua porque todo mundo te assalta, te mata por qualquer coisa, e hoje eu li no jornal que aumentou 163% o número de casos de dengue em São Paulo, e agora tem uma dengue pior, um surto de dengue pior. Eu vi que você passou a informação, Pior, então para as pessoas, você que tem filho também, é uma recomendação, não deixe de bermuda para a escola, tem que usar calça que dificulta. Bom passar os repelentes, usar, né? Usar repelente, porque é agora tem um surto de dengue novo, que você toma a picada e não sente, hein? Tem um anestésico ali, né? Na fêmea. Na fêmea você não sente. Olha onde a gente tá vivendo, e o som do dia, se um dia isso aqui virar o Mad Max. Nossa. Pô, é que tem lugar pior, né? Consegue ter lugar bem pior tem. Até. Ah, África. Tem? Hã? Pior, não, na própria América do Sul tem lugar pior. Ah, nós temos, dá pra contar nos dedos. E o valor da conta de luz agora, que já aumenta? Ô, Kleber, agora é o seguinte. É lógico, o Palmeiras trouxe um monte de jogadores. O Domênico, com essa campanha toda aí, ele deixou o torcedor ressabiado com o nome do Oswaldo de Oliveira. Sabe como que é o Domênico, né? Ele não se satisfaz enquanto não faz a cabeça de todo mundo. Mas, pô, o cara precisa ter um tempo ainda vai, o Arouca vai estrear ainda. O Cleiton Xavier nem estreou. Ele ainda não teve condição ainda de montar um jogo, uma equipe ideal titular. O Valdívia sabe-se lá quando que vai voltar a jogar. Eu concordo. Os principais nomes ainda não estrearam, né? Então, que o palmeirense, ele anda sem paciência já há um bom tempo. A gente precisa... Acredito que dessa vez o torcedor vai ter um pouco mais de paciência, mesmo com o pé atrás, mas vai esperar. Vamos ver quando todo mundo estrear... Na segunda fase do Paulistão, Copa do Brasil. Mas eu acredito que depois que todo mundo estrear, aí a torcida não vai ter tanta paciência. Tá certo. Mas o Oswaldo Oliveira, Sombra, ele recebeu uma proposta do Japão aí pra... recebeu mesmo? Recebeu, ele falou que inclusive agradece, mas ele não gostaria de sair do Palmeiras no atual momento. Ele falou que tem um desafio. Seleção, né? Da seleção do Japão. Eu acho que pra ele, cara, não sei até que ponto, é que é vantagem mesmo. Porque no Japão o cara é ídolo, o cara é idolatrado, enfim. Agora no Palmeiras ele tem uma bucha pra segurar aí, porque ele precisa mostrar resultados, cara. Ele precisa mesmo. Eu não acho que ele tem uma bucha. Eu acho que tem. Eu acho, que você tem uma bucha quando o treinador pega um time. O Mano Menezes tinha uma bucha. É, eu acho que todos os técnicos queriam estar no lugar dele hoje. O Mano Menezes tinha uma bucha, porque pega um time que ganha tudo, que tá bem pra caramba, e ele tem obrigação de continuar nessa pegada e ganhar título. Quando você chega num time que não ganha nada há muito tempo, e que já por lá já passaram os melhores ultimamente e não resolveu... Mas olha o time que o Palmeiras tem hoje, Benjamin. Olha a situação que o Palmeiras estava no passado, a torcida vai exigir. Mas quem ainda nem estreou, né? A torcida do Palmeiras tem que exige tudo como qualquer torcida exige. Mas nem começou ainda o campeonato, tá montando, ele tem um time bom na mão. Pô, eu não acho que ele tem uma bucha, não. Eu acho que tem. Bucha todos têm. Bucha todos têm. A bucha porque... Mas quem tem mais bucha? O Mano Menezes tinha no Curis que pega aquele time que ganhou tudo com uma torcida que adorava o Tite? Ou tem o Oswaldo Oliveira? Eu acho que... O time que, não, que o Palmeiras que não tá na fila. Eu não sei te dizer, viu, Benjamin? Acho que é igual. Acho que não. Olha, pelo investimento que foi feito, tá certo? Pelo péssimo ano que o Palmeiras teve ano passado. E pelo atual elenco tanto, hoje... Sim. Como não? Zé Roberto, Leiton Xavier... O Palmeiras não investiu tanto assim. O Palmeiras, que o Oswaldo Oliveira... O Palmeiras trouxe um monte de jogador... Mas um monte de jogador que não tinha contrato, tá pagando salário. O Palmeiras aí é... No ano passado. Mas aí que tá, o Palmeiras aí no, no, na figura do presidente já colocou quase 200 milhões. Isso é outra história. Isso é uma outra história. Isso é quase outra... 200 milhões. E também não é 200 milhões, não aumenta de 100 e pouco pra 200. Ué, era 150 ano passado, não, trouxe um monte agora... de jogador agora. Não. Isso chama-se juros. Não, o Palmeiras tem receita, o Palmeiras hoje... O Palmeiras botou patrocínio na camisa, o Palmeiras tá fechando mais dois patrocínios lá no estádio. É diferente. Tem a responsabilidade sim, não, e o Paulo Nobre deve estar batendo o pezinho assim, ó. Oswaldo, tô esperando. Mas é que o Oswaldo não tem responsabilidade, histórico. Responsabilidade, eu não falei que ele não tem. E tem uma matéria no UOL, viu, mano? Puxa tão grande. Sim. Tem uma matéria no UOL que com o Oswaldo de Oliveira, e ele nega. Ele falou que não recebeu o convite nem é oficial nenhum. Mas eu já vi uma matéria que ele disse... recebeu o convite e ligaram do Japão pro próprio Mano. Ele diz, Sombra, o Oswaldo diz que não é nem um sonho da vida dele, é um objetivo da vida dele disputar uma Copa do Mundo. E seria pelo Japão. Agora eu vou falar uma coisa, o torcedor do Palmeiras tem essa coisa com o Oswaldo, porque o Oswaldo não é um crédito como um Muricy, um Tite, um Luxemburgo. O Oswaldo não tem resultado recente pro torcedor confiar nele e dar crédito. Então a primeira mancada que ele der, o torcedor vai pressionar mesmo. Ô, é Kleber. Normal. Kleber, então olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência, fique sempre aí na energia, tá bom? Obrigado, posso participar do Quiz? Já foi. Putz, amigão, já era. Hoje já foi, cara. Pô, já foi, amigão. Só sexta que vem, velho. Mas sexta que vem você liga aí que é nós. Liga aí se conseguir, né? É. Um abraço, Kleber. Valeu, cara. Valeu. Esse é o Estádio 97, essa sequência sem parar. É o momento sem parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Gabriel. Gabriel do quê? Bezerra Silva. Bezerra da Silva. Um abraço pro Bezerra. Ah, esse aí foi único, hein? Grande Bezerra. Pelo amor de Deus. Está com o Spock hoje. Quem foi melhor, Bezerra ou de Cro? Bezerra. Bezerra. Completavam. Não saiu na foto perto do Bezerra. Mas completavam. É, e o Moreira também. E Bezerra ou Capitão Kirk? Bezerra. Bezerra foi melhor que todos os caras, velho. Ô, Gabriel, quantos anos? 27. A RG, 27. Ah, hoje é dia de lançar Bezerra, velho. Ah, lá aí, ó. Hoje. Boa, RG. Ô, RG, Bezerra no Cio, como é que é? Que isso, RG? Faz a sua Bezerra. É uma porta sem óleo, velho. A sua Bezerrinha tá ansiosa lá pela viagem, velho? Muito, né? Quem não tá? Quem não tá? Tá, todos, qual o barulho de ansiedade, RG? De ansiedade? É, Bezerra ansiosa. Ufa, chega logo. Ô, Gabriel, você tá notando aí os aviões do Estádio 97? Tô, Sombra. Eu, aproveitando aí, queria falar que a promoção de vocês é muito legal, viu? Opa. Inclusive, há 2 anos atrás eu fui assistir Real Madrid e Barcelona, só que lá em Madrid, no Bernabéu. Rapaz. Se você ganhar, agora é o outro lado da história, hein? Então, quem sabe, né? Posso ver no Camp Nou aí. Opa, não, mas vai vestido. Não, sim, boa. Vou sim, pode deixar. É que você falou que vai no Camp Nou. Que o RG se importa. E lá o bicho pega, hein? Eu quero que você se lasque lá, velho. Ô, RG, você vai ter a oportunidade, você sabe muito bem que a Catalunha quer se separar da Espanha, né? É igual um pessoal aqui no Brasil, né? É. É, um pessoal super... Não, vamos lá. Você acredita que assim, ó, todo 15 minutos do primeiro tempo e 15 do segundo tempo, em todo jogo do Barcelona, eles gritam libertar, libertar. Por que os 15? De um minuto. Por que não os 15 sei por quê, não falaram. Eu vi uma matéria, não falaram, mas... Qual a simbologia desse 15? Todo jogo você vai ter a oportunidade de ver isso aí. É uma coisa que também tem a ver com a história dos caras. E você vai gritar cara, né? Também, velho? Se eles gritar, você vai gritar também ou não? Ah, vai, né, RG? Cara, eu tô lá. Qualquer paixão diverte, né, RG? Eu tô lá. Ah. Tomei minha geladinha. O neguinho vai gritar, nós grita, velho. Ué, essa porra. É. Mas falar em Camp Nou, RG, o Dagoberto foi pro Vasco. Olha só, lá, né? Em franca pro sensação. Vasco? Coitado do Dagoberto, é isso que eu acho. O Dagoberto tá com a vida feita. Ah, mas sempre jogou em time cara. Vencedor. Põe a taça na Dagoberto, mão. O Dagoberto é um dos maiores vencedores do futebol então, brasileiro. Então, ele é o rei de pôr faixa no peito, velho. Ele ganhou dois ou três brasileiros pelo São Paulo. Três, né? É, não lembro se ele tava no primeiro, mas no ele ganhou Inter, pelo menos ganhou, dois. Se não me engano, ele ganhou pelo Cruzeiro dois brasileiros. No, olha, ele deve ter no mínimo quatro títulos olha, brasileiros. Olha, pela bola que o Dagoberto joga, é que o Dagoberto deve ter um kit, né? Que nem, porque não é possível ali. Você pega Dagoberto, Borges, esses caras não se firmam, cara. O Atlético Paranaense ele não ganhou? O Atlético? Não, o brasileiro eu acho que não. O Dagoberto não chegou a ganhar o brasileiro? Não. Washington não era ele. Ele ganhou, mas não foi campeão brasileiro. Acho que ele tava no grupo de Libertadores. Na Sul-Americana. No Atlético ele tava comendo a bola e aí o São Paulo foi buscar. Mas ele não é mau jogador, hein? Não, imagina, ele é bom jogador. No Rio ele vai encher. O problema do Dagoberto é não jogar. Mas é por isso que eu tô falando. Pela bola que ele joga, por exemplo, no Cruzeiro, porra, era pra ele estar lá sobrando. Mas no Cruzeiro ele tava dando problemas. Ele tava reclamando da reserva. Mas em todo lugar. O Marcelo afastou ele um pouco. E como o Cruzeiro ganhou os brasileiros, então significa que ele tava certo ali no banco. Certo, Marcelo. Ô, Gabriel. Oi. Que time você torce? Santos. Olha, aí, Santista, RG. Boa, Gabi. Grava essa ligação aí, né? Como assim, mano? É porque aí se demorar muito, a gente põe ele de novo na reprise. Fala, velhinho. E aí, RG? Tudo certo? Beleza. E aí, esse time que apareceu aí em 2015, naquela situação desgraçada, terrível, sofrível com o que fizeram, parece que tem uma luz aí, né? É, então, mas eu acho que assim, é o que você falou aí um tempo atrás. Eu acho que a única peça aí que vai fazer uma falta assim, né, maior é o Arouca, né, cara? Os outros, o Aranha e o Vanderlei, não tá deixando nada a desejar. Eu não me refiro nem aos jogadores que saíram. Eu digo com relação à situação administrativa, o que foi feito, né? O que aquele cara fez lá, Nossa, cara, que ele estrago. Ele arrebentou com o time, né? Que estrago, hein? Só pra corrigir uma coisa, o ouvinte Fábio Chaves disse que o Dagoberto ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético em 2001. Falei. Eu tô falando a informação do ouvinte. Obrigado, Fábio. Tá certo. E essa molecada aí, cara, mesclando aí com os veteraninhos aí que voltaram, acho que vai dar um caldo aí, hein? É, acho que tem um time bom, né? O Giovani é muito bom de bola, né? O Lucas Lima também é um bom jogador. Uma coisa que me preocupa só nesse time é a zaga, que é aquele David Braz, pelo amor de Deus. Porra, velho, esse... Então, e por conhecer... Tudo bem, né? Mas o Santos já teve um clássico aí, que foi contra o São Paulo. Mas é uma zaga aí que vem se comportando bem, né? Sim, sim. Até o momento não teve problema, mas o problema é o seguinte, né? O ano passado o Bruno Vini era o zagueiro, contra o Cruzeiro ele arrebentou com a gente na semifinal da Copa do Brasil. RG, cadê o Neto? Foi embora. O Neto já era. O zagueiro, né? O Neto tava sendo negociado. Não, mas é uma notícia, bom, uma notícia boa aí, olha. Segunda-feira, a conta de luz sobe em média 23,4%. Ah, que bom. Normal. Que bacana. RG, só a título de curiosidade, viu? E o Sombra, voltando à pergunta que você fez, ao grito de libertar do Barcelona... Por que aos 15 minutos? Não, na verdade não é aos 15, é aos 17 do primeiro tempo, né? E depois aos 42 do segundo. Por quê? Porque é por conta da primeira guerra, da tentativa, né? Da primeira guerra, tentativa de independência da Catalunha de 1742. É isso aí. Ó, que legal, velho. É isso aí. O bisavô do Juan, o Juan da agência catalana, fez parte disso aí. Ele tava libertado. Ele tava lá. Ô, velhinho, e esse papo aí? Claro. Aficionado de Barça. Claro, claro que ai, não. Ai, a linguinha, você vê. É como eles falam. Ai, fala aí. Mas, bicho, eu sou poliglota, vocês vão me desculpar. Não, você fala aí. Eu sou, eu ai, falo inglês, espanhol e francês, eu vou fazer o quê? Como fala aí com a linguinha. Aficionado de Barça. Pelo grito e pelo BR, esse aí já levou ferro. Eu conheço esse cara aí. Vou fazer o quê? Eu vou te dizer, meu. Essa tábua já levou prego. Eu sou culto, eu vou fazer o quê? Esse aí gosta. Ô, mano, essa linguinha deve dar um trabalho. Você vê, RG? Se você for pra Argentina, você não ouve aficionado, você ouve incha de Barça. Ô, velhinho, e esse papo aí do Thiago Ribeiro pelo gordinho lá, o... Pelo Walter, né? E vice-versa, você topava uma... E vice-versa. Eu busco o Walter quando? No aeroporto. Nossa, o Thiago Ribeiro tá com cartaz tão ruim assim no Santos. Não joga, o Santos não fez muita coisa, né? É, ainda, acho que é muito, né? Ainda não firmou, né? É que RG, com o Ricardo Oliveira, ele perdeu mais espaço ainda. É, então, mas aí, e o Ricardo Oliveira, cara? Eu ainda acho que vai dar um caldo ali. Você acha que dá também ou não? Não, também acho. Só que acho que tem que dar oportunidade pro Gabigol também, que esse cara é bola. O Gabigol não pode sair do time, não, né? É, tem que jogar também. Não pode deixar o moleque muito na reserva. E como é que faz? Giovânio, Gabigol, o Robinho e o Ricardo Oliveira. Como é que monta o time, velho? Aí, pra mim, só tem uma solução. Ó, Ricardo Oliveira, Gabigol. Não tem como jogar os dois juntos. Pois você não acha que tem que fazer opção por um dos dois pra não incorrer no mesmo erro de antes de Leandro, Damião e Gabigol? Então. É que o Muricy tava cometendo agora com Kardec e o Fabiano. Porque se você tiver que manter essa frente, você já vai ter que sacrificar ali no meio. Alguém tem que dançar ali no meio de marcação, essas coisas todas. Aí você vai só com um volante, né? E para você jogar só com um volante, você vai ser aquele esquema que era o Santos antigamente. Tomava 3 gols, fazia 6. E hoje já não. Mas fazia 6 quando tinha Neymar, né? Neymar e Ganso. Então, mas hoje já não dá para fazer uma brincadeira dessa. Mas pelo que eu vi, RG, o Ricardo Oliveira, assim, dos jogos que eu vi do Santos, principalmente acompanhando o Ricardo Oliveira, que eu sou fã dele mesmo. Você é aficionado? Não sou, mas sou fã do futebol do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira não desaprendeu, não. Tá jogando bem dentro da área, Se a bola chegar nele, para. Fisicamente ele está bem. Muito bem. Tecnicamente é que precisa aquele ajuste, claro, com o time, né? O menino pode esperar um pouco. Ô, Gabriel, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. E quem sabe você consegue, então, ligar na segunda-feira, ser o primeiro e estar com o passaporte em dia. E ser aficionado de Barça, como diz o Vieira. Vai botar a linguinha entre os dentes. Vai botar a linguinha entre os dentes, acertar o dia e quantas vezes o avião passou no estádio. Beleza. Ô, Sombra. Aficionado de Barça. Diga, Barça. Deixa eu só falar um negócio pro Mano aí. Fala, Mano. Ô, Mano. O Mano semi-bloqueado. Eu concordo 100% com as coisas que você fala, viu, cara? Apesar de você ser corintiano, muito mas obrigado. Você é um gênio, velho. Tudo que você fala tem... Obrigado. Porra, olha, e outra coisa já tem seguidora. Chama a psicóloga de volta, Benjamin. Normal, gente. Apesar desses cretinos aqui da mesa muitas vezes desdenharem do que eu falo, olha, o povo sempre está comigo. Obrigado. Eu sou o povo no rádio. O Gabriel jogou um pouco mais de esterco na terra aí. Fala, amigo. E quando o Obama quiser invadir essa tranqueira aqui, minha casa serve de trincheira também. Boa. Pode mandar os caras pra cá que é nóis. Agora eu entendi porque minha casa tem razão. Minha casa cabe 2 tanques ali na frente. Você mora em apartamento ou casa? Ele mora em bunker. É casa. Se fosse apartamento, era bom pra um sniper. Qual é o número do teu coturno, mano? Eu calço 40, mas pode pegar o 41, porque eu vou usar aquelas meia grossa, que é pra andar na terra, velho, tá ligado? É nóis, mano. Pode mandar, Obama, aí o cap é 54. Olha, chegou aqui uma pergunta aqui, cara. Pergunta, você vai gostar, mano. Encheram a tua bola aí, ó. Pergunta do André Bach Matalon. Quem foi Stephen Hawking perto do mano? Muito obrigado. Quem foi, não? Quem é, né? Não, mas já tá pra morrer. As pessoas morrem, eu só entendo. Se tem um Bach nesse aí, tem que mandar se matar na minha família. Tô aqui, mano. Tem um Bach ali, ó. Eu faço sucesso, velho. O povo gosta de mim. Eu sou o povo na TV e o povo no rádio. Povo na TV é um programa, velho. Matalão tem Bach. Já diria o Benjamin. Eu queria ter Matalão no seu sobrenome. Tio Jacinho Malandro, eu me criei no Povo na TV. Tio Gilberto me colocou. Povo na TV. Ah, meu Na Riviera de São Lourenço, né? É o povo na TV. É uma TV a cabo, essa tá. A família Matalon. A mas família Matalon. Eu tô lá. Eu tô lá pra afrontar aqueles Playboy, mano. Um abraço pro meu amigo Malata. O Malata. Ó, a família Matalon foi encontrar a gente no Paris Vegas, lá o dia que nós fomos no Jockey, no, né, na limousine. Aí ele chegou no Jockey, ó. Explica isso aí. Você tava junto, velho. Aí chegou lá e falou assim, pô, muito louco essa limousine. O cara falou assim, eu tenho 5 dessas em casa, velho. Agora, eu entendi, velho. Um abraço pro Malata que tá ouvindo a gente, o Malata que é corintiano. É, uma lata, uma panela. E o Luiz Henrique Matos aqui tá dizendo o seguinte, Vira, ó. Aí que mentira. Fui esse Barça e Atlético e não falaram nada disso de libertar. Tem sim, bandeira em todo lugar. Tá, então manda ele se informar porque tem. Pô, ele foi lá. Não, o cara foi. Ué, você cara. Vai, depois você conta. Mas peraí, ele foi no jogo de desafio que tá lá. Um abraço, Gabriel. Falou, Gabriel. Um abraço. Valeu, Fera. Um abraço. Valeu. Ah, você tava. Se o Vieira era. Vieira, amor de fronha. O Vieira tem alvará. Você não viu? Como que são os fãs do Barça, Vieira? Aficionados do Barça. Ih, rapaz. Isso no ouvido dele. Vieira, não vou falar, velho. Eu sou poliglota. Eu vou fazer o quê? Você não é viado. Você é muito viado. Não sou, não. Você é mais viado que o Mota. Peraí, peraí. Você viu? Homem pupunha é. Ó. Quando você pagava aquela moça Carol te acompanhar nos eventos, pra sair com você? O Mota... Foi 12 anos pagando, velho. O Mota foi pro navio, né? É. Só que aí... É. Aí... Eu soube hoje, ô Vieira. Ah. Que o Presida ligou pra ele. O Presida ligou? O Presida ligou. O Motinha atendeu, tava lá já no Convés. Ah. E aí o Presida... Não, o Presida não veio. Aí o Presida, papo vem, papo vai, como é que você tá? Você tá bem, tá mal, não sei o quê, você tá em São Paulo? Aí o Motinha falou, não, Presida, eu tô aqui no navio, tá saindo navio da, né? Na rádio e tal, uma balada muito legal e tal. Aí o Presida falou, puxa, Mota, que pena. Ele falou, por que, Presida? Não, porque eu tô aqui no meu escritório, né, aqui no Morumbi, mas eu esqueci lá no meu carro, lá embaixo. Você não sabe, esqueci meu celular. Mas, pô, e você faz isso com tanta precisão? Sabe o que o Motinha fez? Hã? Peraí, Presidão. Foi lá? Voltou pra Santos, quer ver? Ó, o Motinha voltou pra Santos. Puta na vida. E já tá lá no Convés de novo. Aí, ele tá falou, aí o Motinha falou, viu, Presidão, olha, eu vou estar lá no navio, mas se precisar amanhã, e vá buscar, sabe, às vezes... Pede pizza. Quer ser alguma coisa? Às vezes o Presida pede pizza, né? Delivery. E aí tem que ir descer do apartamento pra buscar? Quem que foi descer? Mota. Como é que é? Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Essa sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. É no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo lugar, mano. Vamos lá. Mota voltando. Mota voltou. Ele foi pegar o troco da pizza. Alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Ô, é Lucas. É Lucas do quê? Prato. É Lucas Teodoro do Amaral e Silva. Ó, oh, e Silva, Teodoro de Amaral, esse é o nome de 400, mano. Isso aí é, isso o é patrão. O ministro Lucas Amaral, Teodoro e Silva promulgou na manhã desse domingo. É verdade. Paquito, mano. É isso aí. E o Lucas, quantos anos? 28, 2.8. Aí, RG. Hoje. Ô, meu querido, nobre, prezado mano, você que é também, além de todas as... matérias que você entende financeiramente também, é um expert. Olá, tudo bem? Quem você acha que lucras mais nesse final de semana? Agora? Boa, RG, boa. Quer não vou nem te lucras, deixar né? fazer a pergunta. Lucras? Boa, RG, boa. E, ô Lucas, qual o bairro? Bairro é... Vamos lá então, Dom. Vila do Encontro. Olha, só no inventário. Vila do Encontro, Vila do Encontro, velho. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que liga alguém... Peraí Vila que tá chegando encontro. Papel, hein? Tá chegando papel. Não, se é que eu conheço que tinha um lá é no Jabuco. É, primeiro, ele sim, era Jardim não, Tinder. Depois tinha, virou Vila do Encontro. Não, tinha um no Jabuco. Tinder não é aquele aplicativo pras pessoas se comerem. Então, Vila do Encontro. Sem empurrar nos outros. Não, falei, acertei, velho. E não tinha que pegar papel nenhum, velho. Jabaquara ali, nasci ali. O Vieira chegado num Tinder ovo, né? Vai de catar. Tinder ovo é bacana. Ô, amigo, você trabalha com o quê? Eu sou professor. Do que? Olha aí. Eu também sou professor de história. Ó, de história, hein, sim. O Bruce Dixon também. E, ô, amigão, já que você é um professor de história... Vai ensinar como Boca maior que o Corinthians. Já que você é professor de história, ô, amigão, o que você achou do Jadson ter... colocado o Dom Pedro na lata de lixo. É verdade. Ó, o Jadson ofuscou o dia do fico do Dom Pedro. Não é verdade, ofuscou. Ó, amigão, o bagulho é o seguinte. Ó, dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro, ele falou... Ligou, né? A mulher mandou. Ligou? Ela ligou no WhatsApp? Não, ela tinha o telefone real. Meu Deus do céu. Ela tinha o telefone real e ele se comunicava com o código Morse. Grambel já tinha feito... Aí o Dom Pedro leu assim, pelo código Morse, né? Ele soube decifrar o que era. E aí falou: Pedrinho, era a mensagem. Volte agora mesmo pra Portugal. Aí voltou. Aí o Pedrinho chamaram o Mota pra ajudar. O Pedrinho. Meteu marcha pra Portugal. É verdade, o Pedrinho. Escreveu: Partiu, Portugal. Falou. Hashtag partiu. Não, pior que não voltou. Não voltou, não. Bateu o pé e falou: eu fico. Ah, fez bira. Fez. E fez um beicinho igual o Vieira pra falar do... Fixado de Barça. Fixado de Barça. Que bicha, né? Aí, o Pedrinho ficou, tá certo? Isso foi um fato marcante na história do Brasil. Verdade, não deixa tá certo? De ser. Foi o fato marcante é neguinho ligar aqui e falar que concorda 100%. Mas é que tá, o povo me dá razão. Exatamente. O povo isso me dá razão. É desgraça. Mas, ô, amigão, ontem o Jadson, ele reescreveu a história do Brasil. No dia 26 de fevereiro de 2015, o Jadson, ao dizer que ficava no Corinthians, ele ofuscou o Dom Pedro. Esse fato marcante, ele ficou agora aí guardado embaixo daquela barra. Renegado no segundo plano. Mas, amigo, você é professor de escola pública, ou estadual, ou municipal, ou particular? Olha, mano, como é professor, cara, nós temos que pegar tudo que vem pela frente, né? Eu sou professor de escola municipal e professor de particular também. Mas, ó, a escola pública é complicado, na boa, mano. Porque o negócio é o seguinte, o cara é mal remunerado e muitas vezes pega uns alunos aí que eu vou falar pra tipo você também. Tipo nós, quando estudamos. Como é que você aguenta, hein? Mas mano, eu tô falando, eu e ele. Nós estudamos, eu. Não, não que a escola particular também esteja muito, muito distante disso. Que você pega de filhinho de papai que também gosta de querer... Playboy forgado. Começa a querer levar um em cima do professor, que o coitado tá lá pra ensinar e o cara acha que sabe mais que o professor. Mas isso aí só em colégio vagabundo. Não é não, velho. Não é não. Sempre tem uns moleques forgadinhos. Sempre tem essas coisas não. Sempre tem um idiota que fala, você não sabe de quem eu sou filho. Mas quando o colégio não é vagabundo, o professor enquadra o filho. Ô, amigo. Amigão, opa. Mas você falou que trabalha em escola pública e em escola particular também. Qual que dá mais trabalho, assim, em termos de comportamento dos alunos? Puta, em termos de comportamento é a escola pública, viu, meu? Complicado. Mas muitas vezes não por causa do aluno em si, mas por causa da ausência da família. Sim. Hoje em dia a gente vê que no ensino público a escola virou mais um depósito de criança do que necessariamente um lugar de educação, né? Ou seja, o pai vai lá e desova o filho e fala, não aguenta esse moleque em casa, pra trabalhar ele precisa ficar em algum lugar. Tem uma escola aí que eu passo... É bem isso mesmo. Tem uma escola aí que eu passo todo dia, na hora da saída ali... Vai ser o Dante. Eu falo, não, uma escola, infelizmente, mas é uma escola pública. Eu vejo os caras lá, eu falo, meu Deus do céu, velho. Que coisa. Não sei o que vai sair de lá, não. Você vê que é cara que não tá indo pra escola. O cara tá indo lá. Tá indo lá. Por N motivos menos o de estudar. Menos estudar. É, mas bem, já tem aluno que vai fazer ponto de droga dentro de escola, viu, meu? Então, eu percebi. É complicado hoje em dia. Os caras ameaçam professor, dá porrada em professor. Antigamente a gente tinha respeito, né, mano? Ô, Lucas, você já foi ameaçado alguma vez? Olha, ameaçado não, viu? Ameaçado não, mas a gente vê muito caso de professor que perde a linha, que... Pô, há 2 anos atrás teve um professor que subiu na árvore e falou que não ia dar aula, meu, porque... Como assim subiu na árvore? Subiu no estacionamento da escola, um professor subiu na árvore e falou que não ia descer e que não ia dar aula. O cara foge mas, assim, caralho, meu. É porque é uma pressão psicológica, é uma responsabilidade. Fugindo de dentro de sala de aula, cara. Que horror. É porque você psicologicamente sofre uma pressão muito grande, né? Então, professor todo dia, ainda mais 40 alunos em sala de aula. E assim, a rotina é desgastante. São 3 turnos pra o cara segurar uma renda de família. Ô, velho, sem contar que tem alguns pais também, principalmente desses alunos aí, pais, entre aspas, né? Que ajudam bem, né? Eu já ouvi casos aí do professor repreender e o pai ir lá e tirar satisfação com o professor, né? Você disse tudo, não Portugal, é? Isso é verdade. Eu já ouvi uns casos aí, ô, meu Lucas, filhinho é ótimo, eles falam. Mas quem ouvindo aqui o programa, qual dos dois aqui que você acha que seria melhor professor, humano ou RG? Ah, com certeza é RG, né? Ah, RG é meio girafales. Mas a RG mano. Não, mas a RG tem medo assim. De professor. Não, a RG é calmo. Pinta professoral, né? Professor de filosofia, é. RG. Ó, eu não teria nem como ser professor. Não é. Não, não é. Ó, eu não teria como ser professor porque eu não engoliria sapo, velho. Desculpa. Eu pra enfiar a mão na cara de um aluno folgado não ia custar muito, não. Ah, fácil. Depois é encontrado numa lixeira. Ah, não faz mal, velho. Tem muita psicologia. Você lembra do filme Ao Mestre com Carinho, do Sidney Poitier? Sim. Com certeza. Oh, na minha época de escola, eu tive um professor, quem estudou lá no Segundão, Carmelina, professor Pietro, era investigador e polícia também. Ele ia trabalhar, ele tinha medo, ele ia trabalhar armado mesmo, cara. Tinha uns caras que encaravam o professor pra valer, velho. O Baca também conhece esses lugares aí. Mano também, né, mano? Aquelas escolinhas bonitas da... É, mas isso não adianta. Isso é muito amplo para discutir. É a mesma situação em que a psicóloga estava aqui. Você vai pegar a década de 60, 70, 50. Você tinha lá a tal da ditadura, mas você tinha uma outra formação dentro de casa, um outro tipo de educação. Né? Você tinha respeito pelas pessoas. Você tinha, eu digo, a criançada, a juventude daquela época. Você tinha respeito por autoridades, enfim... Aí veio a... Esse era o lado bom da ditadura? É. Ah, não era bom da ditadura, mas era o lado bom da família. Sim. É, exatamente. Berço. E as escolas, também trabalhavam muito isso, porque você tinha uma disciplina. Cantava hino, você respeitava, você aprendia, quer dizer, enfim. Eu tinha essa aula, aí depois veio a década, a geração de 80, dos pais, aí aquela nova disciplina. Ah, você não pode bater, você não pode castigar, você não pode fazer isso, você não pode... Meu, é a coisa... Pô, desandou. Ô, Lucas, e seu time, cara? Tá pra bater, dá pra aplaudir, passar com louvor? Olha, eu tô aplaudindo, viu, Sombra? E como diria o mito, meu coração é de 5 pontas e tricolor, né? Ah, olha aí! Bacana, vai te contar, velho. Ô, professor! Meu tricolor de 5 pontas. Esse aí, morte. Ô, professor. Ah, vocês vão falar. Olha aqui, ó, o São Paulino zoando o gaúcho, bicho, é o poste mijando no cachorro, velho. Vocês não viram, não. É o gremista que tá falando comigo, o gremista que não ganha nada há 20 anos. É. Não, você tá fazendo a conta errada. Em 2010 eu ganhei o gauchão. Lucas, nós mandamos o Michael pros caras. Ô, velho, vocês mandaram o Michael pra mim, você quer me zoar ainda, é isso mesmo? Mandamos o Michael lá pros aficionados, Varta. Vocês já nos zoaram bastante, não? Eu imagino o Michael. Maicon num sábado à tarde jogando contra o Veranópolis num campo chuvoso. Ué, ele joga contra o Capivariense aqui? Não, tô dizendo que ele não vai pegar na bola, é o pau Capivariano. Come, demonstre mais respeito aos nossos clubes do interior. Olha, eu vou falar uma coisa, saiba, cara. Saiba pronunciar o nome dos nossos times interioranos, por favor. Ah, lá o pau não come? O bicho pega, velho. Então, Campeonato Gaúcho, o bicho bola, pega, velho. Ô, Lucas. Opa. Tudo bem, melhorou. Ainda não é aquela coisa e tal, né? Mas você acha que com o decorrer agora da Libertadores... Você acha que o São Paulo vai encorpar a ponto de poder brigar por título? Olha, eu creio que sim, viu, Sombra? Eu acho que a gente tem que dar tempo e tem que ter paciência com o Muricy, né? Tem que acreditar no trabalho do técnico. É, assim, eu sempre... Quando vieram essas críticas ao Muricy ultimamente por causa da perda pro Corinthians, eu acho que o pessoal está sendo muito apressado em julgar um trabalho muito cedo, né? Quer dizer, acabou de começar o cara, querendo ou não, mudou as duas laterais do time, então... É, temos que dar tempo pro técnico, né? E dar tempo pro time amadurecer também, né? Agora, nós temos dois jogos contra o São Lourenço. Daqui a duas semanas, é verdade, mas são dois jogos na sequência. Primeiro em casa, depois fora. Se o São Paulo... Quantos pontos você acha que, por exemplo... Tudo bem, o Corinthians tá na frente. Mas quantos pontos você acha que o São Paulo tem que fazer agora pra falar assim, não, com essa pontuação classifica? Olha, Sombra, eu concordo com o Mano, viu? Eu acho que, meu, o São Paulo tem que passar por cima do São Lourenço. Tem que fazer 6 pontos nos dois jogos. Eu acho que o São Paulo tem que fazer 11 pontos até o final. 11 pontos pra se classificar em primeiro ou em segundo? Não interessa. Assim, eu acho que pra classificar vai ter que fazer 11 pontos. Eu acho que vai ser 11. Olha... Não é uma coisa impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Ó, mas busca 12 e 13, velho. Melhor garantir, ficar pelo excesso do que não, pela... O que eu digo é o seguinte, vai. Conto, vai, por exemplo, com duas vitórias. Ganhando do São Lourenço em casa. Ganhando do Danúbio fora. São 6. Tem 3, são 9. E, no mínimo, 2 empates. Um com o São Lourenço fora e um com o Corinthians em casa. No mínimo. Ah, mas é, então é no mínimo, mas tem que ganhar do Corinthians em casa, né? Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, ganhar do Corinthians legal porque é rival, é legal ganhar. Mas eu tô falando em termos de classificação, pode ser que nem precise ganhar pra você se classificar, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a coisa vai se elucidar bem pro São Paulo nesse jogo de quarta-feira, Corinthians e São Lourenço. É, sabe o que eu penso, Sombra? Conseguiu o resultado. Diga o que você pensa. Não, é que eu digo que a vitória contra o Corinthians é importante, porque é o último jogo, né, do São Paulo, e ele vai entrar numa fase de oitavas de final, mata-mata, que é importante você entrar com uma moral elevada, né? Agora, então, sabe um jogo que vai ser muito importante, que pode ser muito importante para Libertadores? São Paulo e Corinthians domingo que vem, pelo Paulista. É pelo Paulista. Pelo Paulista. Porque, se eu não me engano, é no Morumbi o jogo. É. Se eu não me engano, é no Morumbi. Aí, se o São Paulo ganha do Corinthians... Acho que em termos anímicos, né? Dá moral. Chega babando pro clássico da Libertadores. É que é bem, o São Paulo é bem mais pra frente. É que é bem mais pra frente, mas... Mas fica aquela coisa, eu já bati neles antes. Mas fica aquela coisa, no último jogo teve a vitória. Mas aí se numa dessa perde de novo, e o psicológico pode jogar o último jogo, dependendo da classificação, pode ser, porque aí é a última partida. Aí é outra história, se depender do último jogo, sim. Pode não depender. Vamos supor que o São Paulo faça aí 9 pontos... em 3 jogos, pode não depender. Minha pontuação. Eu não sei não, muita gente já dá o Corinthians como subiu, ganhou do São Lourenço. Esse jogo de quarta-feira vem Corinthians e São Lourenço. Agora, pro São Paulo, o melhor resultado é empate, não é não, Lucas? Ah, sim, com certeza. É um empate entre eles, né? Não pro São Paulo. Empate... Não, lógico. Empate entre Corinthians e São Lourenço. Tá certo. Se bem que eu acho, viu, Sombra, que vai dar Corinthians, cara. Não, o Corinthians vai ganhar essa baba aí. Pra quem assistiu o jogo do Danúbio... Assim, hã? Mas vocês acham o São Lourenço tão, tão ruim assim? Não é tão ruim, Sombra. Não é tão ruim. Limitado, mas ele tem pegada. Eles conseguiram uma vitória em cima do Danúbio aí, mas tava perdendo o jogo até 40 do segundo tempo. Mas, ô, mano, foi um time ruim, né, mano? Jogando no Uruguai. E virou o jogo. Ei, mano, um time ruim não é, né? É meia boca, gente. Agora o Corinthians tem mais time que o São Lourenço, o São Paulo também. Se o jogo é difícil pro Corinthians contra o São Lourenço, que dirá pro São Lourenço contra o Corinthians? Tá brincadeira. O São Lourenço perdeu com o jogador, só que o Corinthians não vai encarar um time como encarou o São Paulo na arena sem pegada. O São Lourenço vai morder o Corinthians o jogo todo, mano. Vai ser trombada. Tecnicamente, vocês não vão sobrar, não. Igual Ah, Portugal, você disse isso do Danube, hein, Portugal? É. Não. Falou sim, você falou sim. Sem brincadeira agora. Você falou sim. Fala a verdade. Aqui, o comentário que eu fiz contra o Danube até antes. O São Paulo bateu na cara do Danúbio. Jornalista que nem sabia graça. Que cor era o uniforme do Danúbio. Eu era também um, eu nunca tinha visto jogar o Danúbio. Agora o São Lourenço a gente acompanha. Oh. O time do São Lourenço pega no meio-campo, Lucas, e pega mesmo. Opa! Então boa noite pra você, bom fim de semana. Obrigado pela participação aqui no Estádio 97. Oh, eu queria só agradecer vocês, cara. Putz, realmente vocês estão acompanhando o final do dia, meu. É, ir pra casa ouvindo vocês falando, putz, é demais. E queria mandar um abraço pro meu irmão, que foi o que apresentou o programa, cara. Eu sou ouvinte de vocês aí há uns 4, 5 anos. E eu ouvia trabalhou aqui? Não, na verdade meu irmão apresentou o programa porque ele já era ouvinte, ele ouvia muito mais tempo que eu. Mas ele apresentou o programa aqui em que ano? Ô, Benjamin, aí você quer me pegar, hein, Benjamin? Você falou ele apresentou o programa, mas era no lugar de quem? De Sombra? De quem? Ele não apresentou o programa no ar, ele apresentou o programa a mim. Né? Boa, parabéns, Lucas, foi bem. Enquadrou. Obrigado. O senhor Benjamin, enquadrou agora, é. Ô, Lucas, então tá bom, cara, um abraço aí pro seu irmão, obrigado pela indicação. Beleza, então, um abraço, Sombra. Valeu, esse foi o momento sem parar do Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar você já conhece, né? Essa ajuda maravilhosa do dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. O Sem Parar tem uma baita novidade. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? É fácil. Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar, com você, em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. De Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Falar em HDI, vou fazer uma pergunta. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação, Vieira? Quem seria o... Segundo Vieira, César Fiello. César Fiello. Com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, hein, Vieira? É. Ah, quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale agora com o seu corretor. Peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? Então tem mais. Com a HDI você também economiza dinheiro e economiza muito tempo. Bater o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. RG, você sabe que a doutora Dorli estava aqui agora há pouco? Sim. Eu perguntei, fiz uma pergunta para ela. Sim. E ela falou assim, olha, eu vou escrever a resposta nesse papelzinho. Sim. Está dobrado, eu vou embora, ao final do programa você lerá a resposta. Sim. Eu perguntei, doutora Dorli, de tudo que a senhora observou, o Vieira é gay? E ela? E ela, que ansiedade pra saber essa resposta, velho. Que ansiedade, velho. Ó, Vieira. Que disse? Que disse a doutora? Só quando ele tá sem fazer nada. É uma palavrinha de três letras. Que disse a doutora? Começa com S e termina com I. Começa com N, trouxa. De três letras. Quais são as letras? É, eu perguntei, doutora, o Vieira é gay? E ela? Sim! Dale, mortal! Domingo é nóis, hein, Grêmio? E festa pra receber o Maicon, hein, galera? Meu pai amado. Todo mundo aí lotando o estádio aí no Sul pra receber o Maicon. Puta lá, parabéns, meu. Hein, Vieira? Ah, mas ele já falou de ser bonitão? Vai agradar os caras, velho. Vai agradar. Os caras mandaram parar. E amanhã, aí, RG? Rapaz. E amanhã o Ataíde vai acordar e falar, acho que eu vou contratar o Wesley. É amanhã. O contrato termina hoje? Não, mas você tem que entender também que é o seguinte, abriu uma vaga, o Maicon foi embora, mesma posição, né? Agora tem a possibilidade, abrir uma brecha lá no... Aí você acha que agora o Ataíde vai ligar pro... Depois da meia-noite ele vai ligar pro Wesley e falar, ó... Primeiro vai ligar no financeiro pra saber se tem condição de contratar. Ah, Benjamin, primeiro ele vai ligar pro Paulo Nobre, vai falar com a diretoria do Palmeiras. Não, não precisa acabar. Mas por uma questão de ética, de, pô, vamos lá. Vou falar em Paulo Nobre, ética e Aidar, etc e tal. Li hoje que o Pérez está tentando montar um novo Clube dos 13, Clube dos começando 13. Pelos quatro da capital. O Pérez também com esses quatro aí, eu vou te falar, tá difícil dele conseguir. Eu não consigo imaginar numa mesa de restaurante. Mas ele foi bem na eleição dos Santos, hein? Ele não ganhou, mas ele surpreendeu. É, lógico que foi. Foi bem. Foi o vice, né? É, geralmente aqueles que têm ficado em segundo vão melhor que o presidente. Mas você consegue imaginar Paulo Nobre, Roberto Andrade, Aidar, tudo sentadinho? O Roberto Andrade, eu imagino que não dá pra imaginar o Aidar e o Nobre. E o Nobre, pô, imagina. Tem chance. É, aí é complicado. É, quem ganhou a camiseta do Estádio 97, velho? Quem ganhou foi o Kleber Rabelo Gameiro. Ganhou a camiseta do estádio com a produção da Fit, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram também ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. Teus abraços. Quero mandar uns abraços. Ô, Maria Luísa, o papai tá mandando um abraço pra você e pra família Gasoli. É isso aí. Aficionados de Barça. Eu não vou ter que botar. Eu sou poliglota, velho. Eu não vou ter que botar a linguinha entre os dentes lá, não, né? Aficionados de Barça. Não, e pior que ele acha que ele tá abafando. Tá sendo zoado. Eu sou poliglota, seu trouxa. Tá sendo zoado. Eu sou culto, babaca. Eu não sou acéfalo que nem você. O cara chegar e falar, aficionado de Barça. É culto o quê? Você falou três palavras, ô idiota. Tá sendo aloprado aqui. Ah, tô vendo. Uma frase completa. Tô vendo. Ô, Benja, você viu o Juan aqui? O Juan, ele é ligado aqui à Catalunha, tá certo? Ele trabalha com o governo espanhol, tá certo? No governo da Catalunha. Ele nunca falou aqui, ó. Parça. Aficionado de Barça. Fala uma frase completa. Fala uma frase completa. Ó, depois que ele ganha a fama de sommelier de pipi, ele acha ruim. Sobra. Diga. Vieira, é uma bichona. Deixa eu só mandar um abraço pra rapaziada aqui que veio aqui prestigiar a gente.

Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. Forget the pleasure that you got for me. You will be the rager.